Bom, sessão 273. O que a mesa está chafalhando? Vocês estão pagando alguma coisa. Terremoto. É, a sua mesa é sua, só você. Ele está pagando alguma coisa. Não sou eu que estou mexendo a minha ficha aqui. Caramba. É porque eu estou pondo o um numerinho do lado e estava atrapalhando. Hoje dia 7, né? É. Do quanto? 2024. Beleza, vocês estão na masmorra de Zaz. Isso. Cheio de serpentes por todos os lados, armadilhas escondidas, traição a cada esquina. Chegaram em uma sala que tinha elementais de veneno que atacaram vocês. E aí, quem caiu? Quartoff, né? Que caiu. Não, o Griel que caiu. O Griel foi, caiu de vítima do elemental do veneno. Eu caí também, ele foi. Ah, foi o contrário, né? Isso. A Toff caiu no meio das serpentes, quase desapareceu, mas o Griel conseguiu resgatá-la. E aí vocês saíram, rumaram em direção da saída. Mas aí gritos de dor e pânico e desespero chamaram a atenção de vocês. E vocês viram que estava correndo um sacrifício e foram na direção do sacrifício para salvar a pessoa. Eliminaram os cultistas. Todos. E aí salvaram a elfa negra que estava sendo sacrificada. E quando vocês estavam saindo ali, ela se revelou como uma dragonesa negra que foi atacar vocês. E foi onde nós encerramos a sessão da última vez. Olha, era promosa na superna. Era uma armadilha. Com certeza. Eu não estou, porque a primeira vez que eu cheguei na porta eu falei, sabemos que é uma armadilha, mas não ligamos. Não, não, isso é, não. Mas isso que é, a gente não quer. Bora lá ver o que acontece. Isso vai... Para ganhar XP. Mas por algum motivo, como o Jay já tinha preparado essa dragoa, ele sabia que a gente ia entrar. Quer dizer, pelo menos tinha um palpite. Até era tonto, né? Não, na verdade, foi quem deu esse start foi eu. Estou interpretando o meu personagem. Mas eu até ponto também. Estou interpretando. Interpretando. Ah, te tomando porra, rapaz! Estou interpretando o meu personagem. Parece os jogadores dos anos 90 que cagavam o jogo e falavam que estou interpretando meu personagem. E meu personagem, ele não tem memória. Foi bem clássico nos anos 90. Bom! É. Nascido aí, é o melhor. Bom, a música parou, não sei porquê. Não sei porque as músicas param. Por que as músicas param? Ela tá tocando. Já terminou. Geralmente já termina. Então, é porque ninguém mais tá pagando. Nossa, bom, a dragoa ela tinha se teletransportado pra longe de vocês e estava voando quando ela ia atacá-los. Podcast. Produzido e gravado no Digital Studio. Direção, produção e mixagem Eduardo Guerreiro. Sabe o que é isso? É o áudio livre. Hero Quest. Era você pegava o livro, os personagens pra jogar e tinha um CDzinho que ia guiando você como é que o jogo funcionava. É. Dos primeiros RPGs lançados aqui. Velha senhora, o que faz neste templo do mal? Eu sou a última sacerdotisa do templo de Dexplan. O que vocês procuram? Viemos para salvar Lord Easterly. Vocês devem. Por demais, você... Bem, isso, né? Sugiro que rolemos iniciativa novamente. Ou que nós banimos a iniciativa? Concordo, ninguém ataca. Só conversa. Quer fazer isso? Não, eu tenho uma outra ideia. Fala aí. Vocês têm as cartinhas ainda de iniciativa? De iniciativa, de ações? Não. Mesmo que não tenha, vocês sabem controlar as ações que vocês têm, né? Temos três, ação, reação e... Exato. Vocês querem tentar fazer uma experiência de iniciativa livre? Eu descrevo a cena, enquanto estou descrevendo a cena, ninguém faz nada. Quando começar a descrever ações dos NPCs, aí vocês podem reagir e gastar as ações de vocês para bloquear as ações dele e fazer as suas primeiro. Pode ser. Quem tem talentos como alerta e esse tipo de coisa? Esse talento dá um bônus pra vocês na iniciativa, não dá? Sim, dá. Ao invés de vocês usarem esse bônus na rolagem de iniciativa, vocês podem escolher usar esse bônus no primeiro ataque, se vocês tomarem a iniciativa diante do inimigo, como um bônus de ataque, ou escolher usar isso como é alerta, né, coisa assim pra você ficar alerta, escolher usar isso como um bônus de defesa durante todo o combate. O que vocês acham da ideia? Ah, que fofinho. Guardado. Eu acho que o bônus não vai ajudar nada. Pra mim ajuda. Não. E acertar por muito, agora vai acertar por muito um pouco menos. É, não vai acertar por muito. Cara, pra mim pode ser a vontade. E aí, tipo, o Gabriel vai tacar uma flecha no dragão. Uhum. Né? Eu gasto a ação do dragão pra desviar a passo das brumas. Aí o Gui gasta a bonus action dele pra fazer um dispel magic no dragão. Né? Não sei quem gasta bonus action pra combar e dar pontos heróicos pra vocês. Para. Demorou a carca. É, aproveita e dá os pontos heróicos. É, tô caçando. Tá aqui, ó. Eu dou. Um pra você. Dois pra cada? Dois pra cada, tá bom, né? Não, três pra cada. Três pra cada? Três pra cada. Isso quer dizer que você vai ficar com dois? Sim. Então dois pra cada. Se sobrar ponto heróico, a gente ainda redistribui. Porra. Deu a louca no gerente. Deu a louca no gerente mesmo. Eu tô com três cobras, fodeu hoje. Sou eu que sou traidor. Será? Quer trocar uma cobra? Não duvido não, porque eu entreguei meu olho pras asas. Eu tô cagando aqui se você vai fazer alguma coisa. Já que se eu perguntei se tinha alguma conexão, porque aqui nós estamos no universo. Né? Não sei se é a mesma parada, mas... Não, deixa eu com as três aqui, pô. Deixa eu ser traidor uma vez. Você só tem oito, tá? Por quê? Porque é o que sobrou. Dá fichinha preta. Cala a boca, Brad. Dá uma fichinha preta. Não, vai ser só oito. Não, eu quero fichinhas pretas. Sinto muito, mas você foi traído. Não. Então você só tem oito. Então me dá aqui pra eu pegar a tampinha, né? Me dá mais ficha aí. Você achou que ganhou mais, eu vou. Por que eu só tenho 10? Por que eu só tenho 11? Pedágio. Não. Pedágio. Não, não. Deixa eu conferir se tem 8 mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você não terminou, você tá no 7 ainda? Termina, eu quero ver se tá certo. 8, 9, 10. 11. Não, já tem 12 aí. Tinha 8. 12. Viu? Eu queria falar pra mim, parceiro. Sim. Ariel, faz a presa aí, mano. Uma canequinha dessa pra nós. Descongela, descongela. Bota mais água lá. Eu esqueci no freezer dele da semana passada. Aí ontem, a gente subiu aqui em cima, aí eu falei, putz, congelado. Vai, dá mais uma fichinha pra cada um. Mais uma fichinha pra cada um, mas não pra você, tá? Pra mim também. Não. Sim, uma pra cada um. Então, tá eu bom. Deveria ganhar mais quatro, vou ganhar mais uma. É só mais uma que você vai ganhar mesmo. Eu acho que vai morrer. Então. A gente vai morrer. Papai. Papai, é lindo. Ela falava. Ok. Eu já quero tomar já. Não, espera um pouquinho. Se quiser pôr no freezer, pode pôr no freezer aí, Ariel. Não, eu quero tomar já. Quer tomar já? Eu tô morrendo de sede. Tem o outro também, que eu disse já inteiro. Foi lá pra baixo. Ah. Não, é. Vamos tentar fazer sem iniciativa, então? É. Vamos ver se a gente se acostuma. Vamos fazer experiências. Bom, o Griel, ele tinha avançado com tudo para cima dos cultistas, assassinado o cultista-chefe com suas espadas, muito obrigado. Porém, ele foi violentamente atacado e sucumbiu aos ferimentos, desaparecendo em meio às serpentes. Ele foi violentamente atacado por ele mesmo. Só eu posso matar, né? Ele está se batendo. Ou seja, ele se suicidou. Ele se suicidou a si mesmo. Se auto-suicidou a si mesmo, né? Exato. Nossa, tá gelada essa água. Puta que pariu. Tá, deixa eu ver. Tá por gelo? Tá boa. Tá maravilhosa. Uma delícia. É, devia estar, tá, né? Não tem mais nada aqui. Tem um cu que não tem mais nada. 32 pregas branquinhas. Não é branquinho, não. Ai, cara! Tá bem aí, Di? Ô, arrombado, para de imaginar! Esse 69 foi louco. Não foi 69, não. Tá só do velho, né? Ah, pode crer. Tatuzão, né? Aqui, ó. Bom. Então vamos lá. O Grial desapareceu no meio das serpentes ali. Tá desaparecido, desmaiado nesse momento. Vocês não conseguem vê-lo. Os que têm percepção por sentido sísmico ou outros tipos de percepção conseguem distinguir a localização do Griel. E ele não está mais ali onde a miniatura está. Desloca ele 9 metros para sudoeste. Onde é norte? Vamos supor que seja para frente. Não, desloca para lá. 9 metros. Mais pra esquerda. Aí, perto do outro pilar. É onde o Grial foi parar agora. E ele tá sendo o tempo todo arrastado por essas serpentes. Deslocadas. Elas vão envolvendo ele, movimentando ele o tempo todo nessa direção. Você não achou de rolar aqui? Quem que tinha tentado segurar a dragoa? Acho que foi a Toph, né? Não. Tentou meio que bloquear ela, alguma coisa. Foi o Selenin, né? Isso, foi o Selenin. Tentou segurar ela. Ela se... Se teletransportou, né, utilizando o passo das brumas, tá no ar lá, revela sua forma verdadeira, né, e infla o peito e ela vai disparar um sopro contra vocês. Ela disparou um negócio, como que é? Devastação total? Ah, ela deu a devastação. É, a deu a destruição, destruição total. Aí a Ciri falou, olha, o que é isso aí? É! A Ciri bloqueou. Assim, mas ela, então, ela deu aquele... Como é que eu copio mesmo, mano? Eu tenho que fazer um teste de quê mesmo? Pra copiar? Copiar quem? É, pra copiar um poder dela, pra roubar um poder dela. Tá na sua ficha. Não tá. Não tá o que eu tenho no... Não tá no teste. Na ficha da espada? Não. Mas é spellcasting, eu acho. Então você vai fazer um teste de furtividade e eu vou fazer uma salvaguarda de destreza. Não, eu quero saber porque eu quero saber, depende do que for, teste. Eu vou duplicar aqui, entendeu? Se for uma perícia. Ok. Não, teste de... Me veio essa opção. Não, teste de punga, como é que é o nome da punga? Prestidigitação, tem um outro nome, ladinagem. Slay of Hands. Slay of Hands. Pronto. Um teste de mãos leves. Um teste de marginal. Teste de... Vou duplicar isso. Teste de dedos lébiscos. Dedos lébiscos. É isso então, né? Ok, ela infla o peito e... gospe assim em vocês uma rajada. E eu tô gastando um ponto heróico pra, ao invés de linha, ser um cone de ácido. O ácido, ele vai na direção de vocês, só que vocês notam que esse ácido tá estranho. Ele exala um cheiro, ele tem uma cor, uma luminescência, que na verdade é uma ausência de luz, que denota pra vocês o que ela tá expelindo contra vocês. Não é apenas ácido, é a essência do vazio. Eu vou usar a minha ação então, já que eu posso, já que ela fez uma ação, eu posso fazer a minha então, é isso? Pode. Posso interferir na ação dela, teoricamente, então. Sim. Então, enquanto ela faz a ação dela, enquanto isso eu vou usar Prime pra mudar pra água o jato dela. Ok. Beleza. Perfeito. Então, você vai fazer então um teste de runa e eu vou fazer pra ela uma salvaguarda de constituição. Tá. Já que você tá alterando características físicas dela. Já, nesse caso... Não exatamente dela. Oh, nice. Nesse caso, tipo assim, ela tá inflando o peito pra poder soltar uma rajada na gente, certo? Se alguém quisesse interromper no momento de inflar o peito, então, ela nem teria soltado. Então, eu não quero interromper, mas o fato dela abrir a guarda seria o ponto ideal pra um combatente. Tipo assim, baixou a guarda, vou bater. Posso poderia usar a minha reação nisso pra bater nela? Sua ação. A minha ação. Sua ação. Mas eu vou deixar a hora que ela inflar, que eu percebo que se ele tá começando, eu vou fazer a minha ação, vou bater nela. Certo. Você, nesse caso, você vai gastar a sua ação então pra se deslocar. Vai se deslocar até ela? Sim. Ok. Pra se deslocar, e isso vai tirar você da zona do soco. Uhum. Entendeu? Uhum. Tô na frente dela. Você voltou pra zona do soco. Bate por baixo, né? Bate na minha barriga. Vai dar uma olhadinha, dá um chutinho. Então, no caso, o bater que eu falo, não necessariamente bater, mas eu queria usar o olhar da penitência que já tava preparado. Ah, entendi. Ela pode soltar o soco, tudo bem, mas assim, eu percebi que ela abaixou a guarda, então pra mim seria melhor. Sim. Ela dispara e quando ela dispara, encerra o sopro, você tá lá na frente dela. Ok. Só que você vai ter que desviar desse sopro também. Uhum. Porém, teste de runa. Já fiz. Quanto deu? Cinquentinha. Cinquentinha. Cinquentinha. Água. Que água? Que ela tem resistência. Ah, não, resistência não runa. Tem não tem resistência, não. Resistência runa, não. Não é resistência magia. Seu safado. Olha. É que salvaguarda eu já lembro de magia, né? Não é magia. Tá, deixa eu achar aqui a salvaguarda. Nesse caso, Gé, se um teste resistido a partir de runa, a resistência lendária conta? Ponto. Resistência lendária, sim. Resistência lendária, runa. Resistência lendária, sim. Não é resistência magia. É porque resistência magia eu rolaria com vantagem, né? Mas resistência lendária, sim. Porque toda vez que eu falo um teste, eu posso passar. Uhum. Certo? Sim. Lembrando que eu tenho 3 resistências lendárias. Ah, não tem nome, então não tem. 17 mil pontos Zedax. Leia aqui. Josefina. Ai, eu não leio. Você não lê? Bem feito. Te mando pra escolinha depois. Todo mundo quer ser a top. Bom, 50, né? Na salvaguarda, no seu teste. É praticamente o máximo que dá. Deixa eu lembrar todos os bônus que ela tem. Tem um vendedor de ficha, não computou tudo. 5. Ok. É só isso mesmo? Só. Sacanagem. De que? De salvaguarda? De construção. Achando, é pra ter bastante. O dragão só não tem procência e força. O que não faz o menor sentido. Pois é, né? Eu não ganho bônus na salvaguarda, só tenho proficiência em todas. Então, minha salvaguarda é baixa. Minha salvaguarda é baixa, só tem que fazer um multiplicativo aqui. Tem mais 6, mais 5, mais 11. Olha, stop the count. Mais 11. Só um segundo, gente. Isso aí. Mais 11. Ok. 50 você tirou? Uhum. Fudeu. Tem só mais 30. Tem que tirar um, né? Segura no rachixa. Não, mas o dele é 1 ou 20? É 1? É 1? É pra todo mundo. Ok. Pra todo mundo? É. Mas por que vocês escolheram esse dado bosta, hein? Não, escolheu, saiu. É, vocês têm um reroll, né? Não, a gente não quis. Por que vocês escolheram esse dado bosta, então? Oh! Não. Oh. Resistência lendária, primeira. É contando, são 3 de ação. São 3. Puxa de ação, faz de novo. Ah, mas não tem outro sopro. Resistência lendária, ela passa. A Ciri usa a runa do primórdio, ela tenta distorcer. Vocês vêm mudando a cor do sopro dela, né? Que começa numa linha e se expande no formato de um cone. Começa a mudar a cor, ela põe mais fôlego naquilo, sobrepujando o poder invocado pela Ciri. E vem aquele cone, aquele jato de ácido entrópico pra cima de vocês, todos vocês uma salvaguarda de destreza. Então eu vou usar meu movimento e vou vir pra cá. Ok, vale. Vale, quando você faz sua ação, você pode usar seu movimento. É. Você gastou sua ação pra eu fazer sua ação. Se minha ação não deu certo, eu vou mover voltar pra cá. Sair do meu. Da zona de ataque. Save de destreza, né? É. Save de destreza. Vou gastar uma inspiração pra alguma vantagem. Mas você não quer acender a luz não, meu amor? Acendo? Tira uma, hein, caralho. Quase. Você viu? Dois tá do lado. Não, mas tem que ser um, dois não. Eu acho que você também, ali, ó. Eu acho que não, né? Ah, o dela não. Meu teste vai ser outro. Pé de morte? Exatamente. É. Deu 40 o meu já. 40? Acho que é o próximo disso. Deve ter falhado, com certeza. O meu deu 31, 38. Até porque o 39. O cadáver é zero, né? Aliás, 41. Tem meu cajado ainda. Meu cajado. Peraí, 1 vira 20. 50! Vamos mais esse cajado da Toffee que ela bagaçou. Eu deu 39. Não deu banho no cajado? Sim. Tá torto. Tem que dar banho no cajado, porra. Não, tá dado banho, só que ele tá variado. Ele foi meio que dissolvido. Tá variado. Alguém pegou e tortou o cajado, ele falou, mas não, mais um. Eu acho isso um preconceito. Cajado tortinho também faz magia. Ah, mas não como um reto. Não. Depende do nível. Qual torto tá o cajado? Tá torto pra esquerda. Tortão pra esquerda. Qual torto? Tortão pra esquerda. Tá um bumerangue? Ah, é um problema. Então não tá rolando. É, virou mais um mesmo. É mais um. CD é 43. 43? Por 3, hein? Deixa eu ver o que eu faço. Por 2. Por 2. Eu falei que é verdade, por 2. Olha uma ideizinha aí. Passou, Bredão? Não, eu deu 39. Eu posso dar 2d4 pra alguém. Dá pra mim. Você não. Você tá morto. Morto não precisa de d4. Você tem que ter muito de vida, né? Eu tenho. Você quer 2d4? Eu quero. É pra ela também mais fácil. Tem um cara aí, gente. Eu passei. Um cara. Mais 6. Eu ia passar de qualquer jeito. É. 47, toque. Tô passando, Jé. 47. Passando por... 4, né? Deu 43. Aumenta a dificuldade aí, Jé. Ah, caralho! Como é que é isso, Leon? Tá no time de quem? Tá no time de quem, filho da puta? Eu quero companhia. Você tem um monte de cobra de companhia. Tinha. Elas são muito falsas. Tinha também. Mas eu tenho a cartinha, Brad. Se você quiser, dá pra usar a carta também. Eu tô esquecido da minha carta. Dá pra passar. Não. Deixa pra um momento mais crítico se precisar. Certeza? É que eu tô full life. Não, tô beleza. Morreu ou não vou? Ah. Quer morrer? Eu posso ajudar. Aí a pessoa fala isso, toma, o outro morre. Aí, isso é engraçado, hein, mano. Aí o Ed tinha morrido junto também. Como é que foi? Passaram? Falharam? Só eu que falei. O Ed falhou. Só o Silêncio falhou. E as cobras também. As cobras, sim. Eu acho que o Griel também. O Griel tá embaixo das cobras. É, se não chegar no Griel... Ah, tão dentro das cobras, vai ferrar o corpo. Então fica embaixo das cobras, fica com as cobras, então. Eu tô defendendo você. É, então. Escudão desse aí. Às vezes se alimentando. Entrando em orifício. Cadê o dano de sopa? Não é isso. E aí, conhece? Se não tem, não tem. Se não tá na ficha, não tem. Não tem preço. É que a ficha tá em dois lugares ao mesmo tempo. Louca, né? É tipo Deus. Tem a ficha aqui e a atualização da ficha ali. Nossa. Existe esse bicho? Existe. Achei que você só pôs na pequena. Aqui, é da aventura, gente. É da aventura. Não, mas o dragão... É? Sim. Curou Ryu. Porque Ryu tava ferido. Curou ele. Curou Ryu. Tomou Doril, curou Ryu. Achei. Ninguém curou São quem? 12 D10 de dano. Quanto? 12 D10. Deixa eu anotar assim. Ah, tá. Vou ficar rolando dado o tempo todo, não, galera. 50% de 12 D10. 60. Dom. 72, é, né? 70. Não, 60. 120? Por que você falou 70? 60, eu falei 60. Falou... Entendi, 70. Seria 60 se fosse 72. É um 10 ou 12? É 10. 12 de 10. Ok, 60 eu pontos de dano ácido e obliterante ao mesmo tempo. Quem passou? Então só 60 de dano. Não sei se é imune ácido. Quem ou imune obliterante. É 60 obliterante mais 60 ácido? Ou é 60 ácido obliterante? É 60 ácido obliterante. Então é só 60. Então é só 60. Então só 60. Quem passou? De, quem passou? Aí eu tomo 60, não tenho 60. Só 60. Então você tem evasão. Que tem evasão pra morar no caso eu, ok, nada. Aí você não vai tomar nada. Show. Tá? Ela dá aquele sopro, você vai, se desloca a uma velocidade estonteante, sobe na direção dela, depois que o jato de ácido passou por ela. É, eu tenho resistência ácida, mas não obliterante. Então você toma só o obliterante. Metadinha. Então é 30-30. Já morreu? Ainda não. É 60 pontos de dano. Nessa sessão ainda não. Ele é ao mesmo tempo ácido e ao mesmo tempo obliterante. Sim. Então uma resistência nos dois? Uma resistência não vai anular os dois. Então anular metade. Tem que ter resistência aos dois pra anular. Então eu vou tomar menos 15. Entre aspas. Menos 15? Como menos 15? Vai, um vai curar? É, um quarto do dano. Eu tomo 45. Ou toma 60. Não, mesmo. Você toma 60. Porque não tem resistência a nada. Toma, toma 30. Toma 30. É toma 30. Metade. Passou no teste? Não. Então falhou? É. Então toma 60. Ele é ácido, você tem resistência a ácido. Sim. Mas ele também é obliterante, você não tem resistência obliterante. Então é isso que eu falei, uma resistência não tira os dois. Não tira os dois. É. Você tem que ter duas resistências pra tirar os dois. Aham. Uhum. Tranquilo. Ou evasão aprimorada. Passar. É, passar. É, evasão aprimorada e passar. Por que eu vou tirar a evasão de alguém aqui? Eu posso ganhar evasão, hein? Você tem evasão? Aprimorada, não. Você tem tudo que eu sei. Verdade, eu preciso começar a usar os poderes da Toph. O catástrofe da Toph dá uma olhada. É, isso aí. Bom, Toph, você tinha Lança morte. Lança morte. Se posicionar na frente Lança dela pra não, utilizar não o seu tem. Olhar da penitência. Sim. Mas acho que isso aí você não consegue. Vai. É sua porque eu não maldita. Tenho que... Você nos enganou. Exato. Eu vim até aqui dentro pra te salvar, mas seu coração morte, é puro ódio. Mas não tenho recurso necessário. Olha que eu falo necessário. Isso, Viagona. Eu sei fazer o comando errado. Ativo, tá ativado. Não sei. Uhum. Começa a ativar, tá ativada. Por quê? Você sabe que eu começo a ver o contador em cima dela. Que é, né? Mas a hora que eu vou ver no contador, eu faço com que ela olhe pra mim e comece a meio que rever os últimos pecados dela. Pra ela ir entrando mais e mais essa ideia, e aí eu jogo o espírito da vingança nela. E ela faz um teste, sabedoria e dificuldade de 51 pontos. Tá. Tá, você olha, o número em cima dela é mais de 8 mil. É mortes então, ou número são de vida? São dois... É número de pecados. Na verdade, o contador dela tá negativaço. Né? Tá Serasa total em 7 países diferentes. Estão ligando todo dia, né? Estão ligando todo dia, umas 8 vezes por dia, pelo menos. 4 celulares diferentes. Estão ligando pra mãe dela falando, sua filha não nos pagou. Há 5 anos tem gente procurando a Regina no meu telefone, eu troco ideia toda vez que me liga. Ou fala que ela morreu, ou fala que tá cagando, eu invento qualquer coisa. 5 anos já e eu não falo pra tirar meu telefone, eu fico conversando. Você é meio solitário, né? Eu entendo. Eu conversei com o Sérgio Jeová aqui em casa. Tô trolando! Meia horinha de conversa. Caramba! Já foi sobre religião. Foi sobre religião. Ah, tá. Eu falei pra você já, né, aquela vez do... Eles decidiram ir embora. Falou, temos que ir, tchau. Eu falei pra você a história do CVV já, né? Não? Uma vez eu fui entrar em contato com o CVV, aí eu tava na fila de espera. Falei, tão tarde. Sacanagem demais isso. É sério, eu entrei no CVV aguarde, eu sou o 8º da fila. Caraca! Juro pra você. Eu olhei e dei risada e falei, ah, vai se fuder, não vale a pena. O pior seria você falar assim, depois, dá em 2 segundos, você é o 6º. Tô de boa. É, você podia ter ficado na fila, a fila anda rápido. Verdade. Sabedoria, dificuldade 55. 55 de sabedoria? É. Não, vai de F. Hã? Não, vai de F. Vai de Rafa pra cima. Não, vai... Não, no caso aí ela vai tomar um dano fodido mental e ela vai ficar com medo durante 1 minuto. Resistência lendária, tchau. No medo acho que ela já não tem. Então, nesse caso é runa, né? Porque é a runa da vingança. É a runa da vingança que tá fazendo isso aí. Tinha essa runa ou você criou? É exclusiva minha. Agora depois vai ter essa e depois vai ter a runa do perdão. Vingança e perdão. Engraçado, né? Vingança sempre vem antes, né? Pois é. Sim. Depois você destruiu, você perdoa. Porque não faz sentido você... Fudeu, né? Você começa a perdoar as pessoas. Aí depois você fala, quer saber, eu quero que se foda. Eu vou começar a me vingar desses caralho. Primeiro você mete o louco, depois você fica na paz. Exato. Né? Todo mundo sabe. Você vai, começa o crime, PCC, vai preso, aí você entra pra igreja e vive mal. Exato. É assim que funciona. Será qual é a dificuldade mesmo? 53? 55. 55. Sabedoria. É só pedir desculpa. É porque é da runa, né? É a runa, né? Uhum. E não tem resistência. Vixe, Maria. Ok. Gastando resistência lendária, segunda resistência lendária. Beleza. Mais uma, hein? Agora eu vou banir ela. E eu ia fazer isso no meu turno. Você próprio. Você vê, dentro dos olhos dela, os pecados dela passando na mente dela. Os últimos que ela cometeu. Começa por ela atraindo vocês. Por ela escravizando os que estavam sacrificando ela aí. Começa por ela matando o filho de um desses que estava aí. Um desses que a gente matou. É um desses que você matou, né? E vai uma série de outras atrocidades que ela foi cometendo ao longo da vida dela. E conforme isso vai se passando na mente dela, você vai percebendo que ela começa a sorrir de satisfação por lembrar cada um desses momentos. Isso dá força para ela resistir ao seu poder e quebrar a sua concentração impedindo que seu poder funcione contra ela. Ela é mal até o osso. Beto de Bona. Tessaiga. Tessaiga! 12. Depende, o crítico dela é 19? 18. Então 2 é crítico, viu, meu lindo? Mas acerta com 2? Eu acho que acerta. Que é o mesmo que 18, né? Contra 19, né? Só a margem, vai. Acho que o resultado então, mas não. Então, mas não é 1 e o 20, né? Só os outros. Não, mas extremos. A margem... Não. A margem vai. O personagem tirar em 20 natural, na verdade, tiraram 1 natural. Se você na verdade tirou natural, você tirou 1 natural. Não, você, verdade, é o contrário. É o contrário. Ele tirou... Porque, tipo assim... Não, exato. Mas se é isso pra 20, pronto, também é assim. Se você tirou 1, você tirou 20 natural... Então você tirou 20 natural. É, 20. É como, tipo assim, você tirou um 2, é como se fosse um 19. É porque o 20 é acerto automático. Sim. O 19 e 18 não é acerto automático. Você tem que acertar pra critar. Verdade. Por isso que eu falei, não, com 2. Mas aumenta a margem, tá falando. Então, aumenta a margem, mas com 2 você crita? Não, mas se aumenta a margem. Não, mas inverte. O 2 é 19. É. Eu não sei se o 2 vira 19. Vira 19. Ó, considera isso aqui um dado viciado. Rolou um 20, você cata ali na mesa, vira 1. Vira 1. 19 aqui, você tirou. Tirou um 2, você cata ali na mesa, 19. Vira 19. Aí sim. Considera isso aqui um dado viciado. É, então, tá tão fala, se você tirar, eu tem mais de 2, né? Aí 19, com 19 mais seus bônus, você acerta. É que aí você teria que acertar pra. Mais 45. Continua sendo margem, mas eu sei. Mas você teria que acertar o ataque. 64. Acerta. 64. Errou. Opa. Então é crítico. 64, acerta. Lembra dos D10 extra. Ela tem os D10 extra, tá com crítica. Tá marcado aqui atrás. É um. Mas é o 6. Basta! Né? Fica tranquilo. É o 6. Não, é o 6, é o 1. É vontade, entendeu? Então deu 51. 51 acerta, já? Acerta. Então mais um. 3 é 18. 18. Crítico. Crítico de novo. Vixe, então dá 63. Quanto acertou então? 3? 3 e 2 foram críticos. Dá os daninhos aí. Até sumiu o dragão. Ah, até parece. Agora voltou. O que é dado aí, gente? Pô, tô fazendo os cálculos. 34. Ajuda a contar aqui, por favor. 3. 5. 7, 12, 19, 22. Ah, não, 19, 19, 26, 26, 33, 37, 37, 67, mais 34, 103, é isso? 101. Deu 101 de dano já. Que tipo? No primeiro ou todos? Todos. É cortante. Cortante mágico. Cortante mágico. Uhum. Tem resistência a isso. Então são 50. Ah, não, peraí, não coloquei a minha força. Não, peraí, no caso eu não tô empunhando ele, então não vai minha força. Não, né? Vai sua força. Tá certo. É. Você tá querendo diminuir o dano da espada? É, eu tô falando. No caso, destreza. Aí você vai ver quanto dá? 100. 101. Com força, 100. Não, com força 50. Caralho. Ok, você tenta atingir ela psiquicamente, ela resiste. A espada vai desfere um corte superficial no pescoço dela. Ela olha pra você, encara você nos olhos, e ela fala, agora é minha vez. Os olhos dela brilham, e eu tô gastando ação bônus dela, gastando um ponto heróico pro poder dela ser ativado com ação bônus, não ação comum. E ela vira e fala pra você, você não vai se lembrar de nada que vai lhe acontecer. Oh, esse é muito e ela bom. Usa véu do esquecimento em você. Você vai rolar uma salvaguarda de inteligência CD 43. Se você falhar, você vai esquecer todas as suas últimas 24 horas. É de muito novo. Bom esse poder. De novo. Vai esquecer. Vai usar. A Top é a pessoa mais afetada por esse poder vai, no não. jogo. Só afetada porque eu quase usava, mas eu passaria. Não, mais afetada que as piadas que eu já usei umas 3 vezes em você. Quando você não usou, ela usou na própria. Então é fácil, mas... Tenta, joga. Rola o dado primeiro. Não, você já tem parceiro. Não, já tem, é verdade. Tá, então vou gastar inspiração pra jogar com vantagem, tá, gente? Isso, joga com vantagem, você vai tirar 2-1. E falhar a caçada. Isso, 2-1 tá bom. 2-20. 17, tá bom. É ótimo. 17. Qual que é a dificuldade? 44. 43. 3. Por enquanto. É... 47 é mais quanto, Gui? É 30. Ah, não, 47? 47. É 40 é 15. 36, 18. Então tá certo, 18. 18. É. Então deu 35. É só o bônus só, né? É, save and throw do tempo gente. É o save and throw. Save and throw, Jim, normal. Mais do, então mais 12. Mais 13. Mas tu mandou mais 13? Mais 12. Cajado. É, mais cajado. Ah, é. Mais 13. Então, mais, então 50, deu né? 50. 50 total, Jé. Passou. 50 total? Sim. Passou por 6. Não, por 7. Por 7. Quer rolar? Se eu não der 6, amor? Se eu não der 6. Eu rolo, quer que eu rolo pra você? Usa o segundo ponto herói pra aumentar a classe do dado. Aí rola um D8, a gente deixa. Quanto deu os seus dados aí, dos D20? 17 e 5. 17 e 5? Ah, é. Usa um também pra aumentar o dela, né? Deu um 17. Vou usar um luck. Vou usar um terceiro dado na parada e escolher os dois dados pra formar a sua parada. Vai tirar um. Não, e aí, ó? Outro 17. Tirar um D20. Então vai ser... Vou gastar outro ponto herói e rerolar o meu dado. E um terceiro pra mudar o lance. Agora é um 13. Troca o 17 por 13. Passou. Passei ainda. Passou por bom? Então, tirei 4, diminuiu 4. Diminuiu 4, 46. 46, passando por 3. Passou por 3? É 3, né? 46 de dificuldade. Né? Ponto heróico, tô adicionando um D6. Vou jogar comigo, me ficou. Tirou 3 ponto heróico já. Marcos, você já acabou seus pretinhos? Tá 2, no meio do celular. Sacanagem dado. Por um. Mas já usou seus pretinhos? Ainda não. É, por um é que sempre. Vou rerolar o meu D6. Pode isso. Puta que pariu. Tirou 2 de novo. Outros você dois. Tem outro pretinho aí? Agora foi os 4 pretinhos. Troca. É, agora foi os 4 pretinhos, acabou. Me dá um aí, ó. Calma! Ladina. Caralho! Ok. Vou trocar o meu. Ela tenta apagar sua mente, mas você resiste. E não deixa isso acontecer com você. Você não vai conseguir fazer isso. O ódio me domina. Isso, está no caminho certo. Essas vão ser suas últimas palavras? Caminho certo? Não. Então se prepara. Vou falar muito ainda na sua cabeça o tempo todo. Então, Matheus. Então se prepara. Matheus. O outro olho começa a ficar com a mesma marca. Começa a intensificar. Agora é duas runas da vingança. Ok. Próximo! Sobrou minha ação ainda, né? Porque o Griel. É, se eu já gastei ação, esse é um bônus dela. Salva o Griel, ele tá embaixo de você. Já gastei a minha ação, já gastei meu movimento. Eu ainda tenho as ações lendárias dela. Como a Toph agiu, vou gastar uma ação lendária. Já gastei a Tessaga também. Tessaga também já agiu. Eu tenho só reaction agora. Vou gastar uma ação lendária dela agora. Gé, só uma pergunta. Ah. É, aqui não tá descrevendo se então eu tenho que pode. Gastar uma. Você tem que gastar uma ação ou não? Do quê? Do meu olho da vingança. Como eu vi ela fazendo algumas ações, aqui não fala se eu tenho que gastar uma ação pra poder fazer o teste de copiar magia. Ó, vou descrever pra você, ó. Gosto você próprio fazer veneno. Você nela, Bedão, ou não? Não. Gosto próprio veneno. Você se torna capaz de copiar as habilidades do alvo para usá-las contra e fazê-la provar a própria crueldade. Quando testemunha uma técnica, faça um teste combinado de destreza e inteligência. O resultado somado deve ser igual ao CD para resistir à técnica ou vencer um teste combinado resistido de destreza e inteligência feito pelo alvo. Se passar, você pode realizar a técnica, copiando-a. Técnicas simples, como magias, são aprendidas. E técnicas mais elaboradas, precisam ser refeitas posteriormente para serem aprendidas em definitivo. Passar 3 vezes no teste para realizar. No caso aqui, não falo que preciso gastar uma ação. Tipo assim, eu olhei. Então, considera ação bônus. Certo. Então, no caso, o sopro cê, dela... Você precisa observar por um tempo, pelo menos. Então, no caso, eu sou super bônus. Observadora. Eu acho que é reação, não? Reação? Quando porque... você vê é um poder... Falar, né? Quando testemunha uma técnica, faça um teste combinado. Ok, reação. Teste, reação. Boa. Tá, boa. Então eu vi ela usando aquele sopro da devastação, eu esqueci o nome. Não é só por exemplo. Devastação, destruição total. Destruição final, sei lá. É. Isso aí. Então eu tenho que fazer um teste pra poder limitar. Isso daí é uma ação. Isso daí é um poder dela, tipo, sobrenatural. É um poder de dragão, entre aspas. Então, no caso, é uma habilidade mais complexa. É equivalente a um poder de runa, é uma habilidade bem complexa. Tá, então eu preciso fazer 3 testes. Três testes pra então. Você dominar. Tá. Então qual que é o teste pra resistir a esse bagulho dela? É, pra resistir aos poderes dela, a dificuldade é 43. Cara, só com meus bônus de inteligência e destreza eu já passo, sem jogar dado. Eu preciso jogar ainda? Preciso. Cartinhas, né? É, cartinhas. Inteligência, destreza. 7, 8. Esse foi o meu teste. Eu passo sem precisar de dado. Ok. Ok. Então, pelo que eu entendi, você já consegue utilizar, mas você não aprendeu. Eu já entendi como que funciona. Você consegue utilizar. Então na terceira eu consigo. Você domina. Na terceira eu domino. Isso. Então, e aí, como a minha ação, eu vou pegar a minha lira e vou tocar uma música muito calma, assim, muito. Águas, como se fosse som de águas, assim, caindo de uma cachoeira, bem direto na cabeça dela. Uma música assim para dormir. Ah, filho da mãe. Faz um saving throw de sabedoria. Saving throw pra dormir? É isso. Mas eu acho que eu sou imune à condição. Mas ele é Deus. É um poder de Deus esse. É. Não é nem uma magia isso. É exato, é um poder de Deus, não é magia. Eu sou imune à condição. Seu Deus estudo, o que é? Meu poder divino foi te fazer dormir. Então, ô Deus, eu sou Deus. Deixa eu ver. O que vai estar dando aqui, né? É, inconsciente. Sou imune a ficar inconsciente. Isso vai me deixar inconsciente, correto? Não sei. Porque acho que dormir não tem condição. Sleep. Certo? É. Vamos ver isso já. É magia, Sleep. Alguém quer água? Eu quero. Eu quero. Você não pegaria uma caneca pra mim? Eu tô sem. Eu roubei o do Jeff naquela hora, mas ele... Eu não lembro inconsciente ou nem. Nossa, calma. Não, o Jeff vai pegar uma pra mim. Uma aqui, ó. Eu não pego. Tô deixando aqui porque é o único espacinho que tem na mesa. Não, ele tá me incomodando ainda, assim. Muito obrigado, Jeff. Por nada. Tem água aí, Jeff? Cai inconsciente. Cai inconsciente? Vai ficar inconsciente. Foi. Como é o poder de Deus... Mas minha imunidade vem do nada. Eu acho que o nada é mais poderoso que um deus. Então eu ia fazer uma regressão pra resistir. Não acho não. Eu acho que o nada é mais poderoso que um deus, então, correto? Sim. Sim. Mas você pode quebrar isso gastando um ponto herói. Bom, então, se nada é poderoso que um deus, então o deus é água. Poderoso. Ele gastou. Gastou? Gastou. Água já. Água. Não, por enquanto tem, obrigado. Água já. Então, como você gastou o ponto heróico, você está quebrando momentaneamente esse poder. Eu sou obrigado a realizar o teste. Então faço o teste. Isso é uma magia? Não. Não? Não, é o poder de Deus. Ok. Por isso você não joga com desvantagem. Não também. Joga com vantagem. Então. É. 18. É crítico, então é 2. 1 é margem. 18. Qual teste que é a Constituição? Sabedoria. Sabedoria? Sabedoria. 46 eu tirei. É, deixa eu ver se é 50 ou 55. Calma aí. Perdão. 55. Sua é melhor que o meu. Não, tá certo. Poder gastar um ponto herói que rolar. Tirei 47. Ah, deixa eu ver se é 50 ou 55. Tô gastando uma resistência lendária dela pra passar. Você tenta fazer ela adormecer, ela dá aquela cambaleada, irritada, ela gasta uma ação lendária e joga uma magia em você. É a última a resistência lendária? Última resistência lendária dela. São 3 é a última. Vou gastar uma seleção lendária. obrigado. Se ela for jogar magia, eu gostaria de gastar minha reação pra poder dar counter spell. Já. Você já gastou uma reação, gastou? Não, foi, não, foi reação bônus. É a reação copiar. Ah, é reação? Acho que é reação bônus, perdão. Gasta ponto heróico. Amor, deixa eu perguntar, roubar uma habilidade é ação? Porque é ação. Não tá dizendo aqui. É ação. Que coisa. Se você tivesse isso aqui, ó. Então. O meu, a gente se juntou depois. Eu, quer dizer, me fala se ela vai realizar gestos arcanos ou não. Certo, direito. Deixa eu ver. Que se for, tipo, jogar uma magia até terceiro nível, custo 3 ações. Vou gastar 3 ações lendárias? Caralho. Isso é. Foi meio ruim, né? Não vai ser ruim. Agora dura achar uma magia de terceiro nível que preste. Nem é. Isso é o mágico. Não é essa. Desintegrar de terceiro ainda? Sexto. Sexto? Sexto. Tem bola de fogo. Não, tem outras magias. Quer ver? Sim. Vou, muito obrigado. Vou lançar uma bola de fogo. É. Né? Ela faz gestos arcanos. E... dá counter. Vai dar um counter? Ok, eu gasto a reação dela e contero o seu counter. Padrão hipnótico. Eu não usei minha reaction ainda. Desculpa. Tem padrão hipnótico, tem slow. Contero o seu counter. Nossa, eu tenho 4 pontos de arco ainda. Gasta aí. Também tenho 4. Gasta aí. Eu gastava, tem 4. Sério? Sério. Puta. Ok, ela lança, vai pra lançar a magia no Celerim, o Celerim vai pra cancelar a magia, ela faz um gesto tentando cancelar o Celerim, você faz um gesto pra tentar cancelar dela, ela tenta cancelar você, você com a outra mão completa seu círculo mágico e cancela a magia dela. Fala pra ela. Ixi, a magia dela distrai ela. Ah, malditos, maldição! E gastou 3 ações lendárias nesse turno. Jeff, aqui não, lindeza. Diga. Assim, por curiosidade. Por curiosidade. Por curiosidade. Já tem meu turno ainda. Sim, a qualquer momento que você quiser, você vai ser. Então é o seguinte, Você vai engolir uma cobra? Não, não. Algum clérigo muito, muito forte tá me curando lá do meu clono. Ok. Ah, pelo outro clone, né? Muito boa, muito boa. Eu sei que eu preciso de ajuda, eu tô lá. É verdade. Calma aí, Lindir, que agora não. Lindir, só um momento. Eu tô bem, mas o clone precisa de cura. Muito bom. Eu pensei numa restauração completa, uma coisa assim. Sabe? Sim, justo. Justíssimo. Gastou um ponto heróico pra isso. Tá full, Grião. No meio das cobras. Não tem mais cobra. Tem sim. E o sopro? Brotou de novo. O que ela tá falando, meu dragão, agora? Ela as cobras são imunes ao dano dela. Ela não tá olhando pra baixo, né? Não. Ô, Jeff. Eu acho que não, né? Eu vou vir por baixo dela o máximo que eu conseguir e subir reto. O bracinho vai assim, ó. Eu vou tentar cortar. Vou usar o meu... Sobe assim e as perninhas assim. Pulso de ação. Não, primeiro você faz ação. Não, porque eu já vou fazer um monte de ataque uma vez, eu vou já o porcentagem pra acertar. Ah, ok. Aí eu vou usar ponte heróico aqui pra usar uma habilidade. Oh, caramba! Que eu já vou usar, então vou usar ela duas vezes, que é pra eu dar o meu número de ataques igual ao meu modificador de destreza. Ok. Que é a tuate. Tem mais ações pra funcionar as suas. Mas tem nome, né? Então não vai matar tão fácil. Tem um poder aqui que eu não uso. Eu gosto assim. Mostra os poderes dela, amor. 15, 30, 32 ataques. Meu crítico é... Bom, só o 20 vai cortar, né? 32 ataques, qual que é a chance de atirar? Então só um vai cortar. Só um vai cortar. São 5%. 5%. De 32? 10% é 3,2, é um ataque. Um ataque. Que tristeza, acho que é uma chance de não dar, mas tristeza. Vai jogar 32 ataques. Você tem um rolador aí no... Tenho! Então vamos de rolador pra você passar mais. Tome 3 dados, 10 vezes e fica fazendo. 3 dados? É. Qual que é a dificuldade de acertar ela, alguém já sabe? 50 deu bom. Deixa eu ver quanto que eu tenho de bônus aqui. Porque eu acho que dá tudo isso não, de braço. De braço tem mais 25. Vai, 3d10 mais quanto? 3d20. Tô nas drogas aqui. Não, joga só os 3d20, o bônus a gente faz. Vocês fazem, hein? Eu acho que só o crítico vai acertar. Só o crítico natural, só um. Nenhum. Você tirou não, eu tive 20, então tirou uma crítica, uma falha crítica. Não. Mas eu escolhi dado, então foda-se. É vantagem. É tripla vantagem, não é? É tripla vantagem. Então, relaxa. Não. 3 não é um crítico. É, mas você não quer vai ser... só natural. É, porque... 17. 17. 42, então, acerta? 42. Ó, um 20 acerta. Natural. Ah, então... Opa, um 20. Então 42 acerta, 2 acerto. Vai fazendo aí, tanto. Dois acertos, um crítico, né? Só um momento que ele... Já foi quantos rolados? Duas, né? Vou marcar as roladas também aqui. Porque... Não diga roladas. Sai daqui pra sério. Também já tá rachando o bico por causa do Jean-Claude Van Damme. É, tá difícil sair um nessa porra aí. Não, mas espera, tá pegando o fez. Por quê? O 3 ele acerta. É, se eu acertei com o 3, com 2 eu acerto, talvez com 16. A gente... Exato, eu tô indo do mínimo. Se com 2 com 2 você acerta, você vai errar com o quê? Com você tirar mais de 20, ô moeba. 4 ele erra. 4 eu erro. 4 você erra? Pronto. Não, não teve ainda, relaxa. Quanto tem de bônus pra acertar? 25. 4 você erra. Não, relaxa, não, não. Tá, tenho, são 3 dados. Fique tranquilo. Estou averiguando. Estamos tranquilos. É. Quantos já fez aí? Estamos todos tranquilos. Estou no 12. 1 mais 1 natural. Você está fazendo por de um de cada vez? É. Não tem como você... Não, você está indo. 30 dos 12 e vão ser 4 contra 2. Eu acho que não. Aqui você acerta, é o 14. Vão ser 4 contra 2. Aqui você acerta. É um 4 contra 1. 4 você acerta. Não, é um 2. Não. 2 é não, 18 vira... É, aí a cabeça dela. É um crítico não natural. É, cortar agora aí. Você chama outros 2 ou 3 que saiu aí? Tem mais 2. Então são 3 2 até agora. Beleza. Tá lá. Já foi 15, falta metade. Beleza. Agora 16. Opa, crítico natural de novo. Puta que pariu! Genial, genial, genial! O que é genial? Você é um gênio! 14 acerta. Porque você falou tudo! Que precisava ser dito! Dá pra ver? Falou! Nossa, foi lindo! Não vou falar nada não. Só quem dá um ataque forte aí? Na mesa aqui, sou eu. Tirando o Champs. Bom, Bruno. Acho que não tanto. Tipo, 3 é crítico pra você, um, né? É, então é um crítico não natural. É que você dá muito mais ataque forte aí, quero ver. Destreza. Mas seu ataque mais bate um 3 não natural. 5. Como assim? É que, do dano, você diz? É, que você dá. Você sua força é porque você dá muitos ataques, né? Não é que você tem um ataque não, que é muito forte. Mas eu uso a destreza. Você tanto pra pegar quanto pra dano. Você nunca mais deu o Lotus da Morte, né? Pois é, né? Ajudou. É depois que a gente falou, usou muito ele, que ele só dava isso. Não, ficou chateado. Aí, ficou chateado, ficou putinho. É... Mais um natural. Podia ser pior, podia ser, eu dou 2 flechadas. Depois dou 4 flechadas. Opa! É 3D. Dá pra fazer alguma coisa aí? Ou eu uso arma espiritual. Galera do grupo antigo não tinha imaginação. E aí, gente, o que tá acontecendo? Tô rolando. Tá rolando dados. Quantos dados vocês estão rolando? 32. 32. Na verdade, 96. Esse eu acho que você... 96? Não, é que ele usou todos os ataques, né? Depois de ação. Não, porque o 19 é crítico pra você virar um ou... Mas o 17 não é crítico. O 17 não é crítico? Não, é só 19. Então tá bom. Então acertou. É só 19. É o que importa, acertou. Caramba. Acertou. Mais um natural. Mais um crítico natural. Mais um natural. Pronto. Acabou. Acabou? Acabou. Que fofinho. São... No clube do Mickey. Foram 6 tentativas de decapitação, Jeff. 6 tentativas de decapitação. É pescoço grande, quem sabe vai, né? É, vai. Às vezes vai. Vamos já calcular o dano. O sashimi de dragão. Tá legal. Qual que é a dificuldade pra resistir à decapitação? Já que eu tenho nome. Se você disse alguma vez, meu HD aqui já pagou. É a sua CD pra resistir aos seus efeitos. Ah, seus poderes. Então fudeu. Não é muita coisa não. 8 mais o seu bônus de destreza, no caso, mais seu bônus de proficiência. 8 mais 12, 20, mais o bônus de destreza. 15. 35. 35 só? É. Lembra que tem mais 5 por causa da Caverna do Dragão. Então 40. Do Cemitério dos Dragões. Quanto? 40. 40 então? Isso. Eu tenho que tirar 40. Isso, eu tô dando essa parte. É, pronto. Então são 32. 6 vezes. 6 vezes. Não é magia? Não. Você me acertou quantos ataques ao todo? 32. 32. 32 ataques? Acertou quantos? Sim. Eu só errava com 4. Foi o que ele disse. Não sei se você acertou os 32 ataques. Ele erra. 4 é. 5 errava? Não sei. Ele tem 25 de bônus. Quanto que é seu ataque? Mas ainda assim, eu acho que não tem um valor muito baixo, que é 3 dados. É difícil tirar só o valor baixo. Você não lembra qual foi o menor valor? Nos 3. Olha. Então você sobe. Primeiro ataque que você dá nela, você causa um corte nela, certo? E ela faz uma salvaguarda. 17. 17. Certeza que passou. Mais 30, 47. Passou. Você desfere o ataque, você percebe que ela retrai os músculos do pescoço. Seu ataque resvala nas escamas dela sem decapitá-la. E aí você sente uma onda de energia entrópica percorrendo seu corpo. Vou cair de novo. Vai cair de novo. O menor foi 8. Vai cair de novo. 33, acerta? Não. Então, não, o menor foi 8 não. Minto. O menor foi 8 somando todos, mas tem os 1 e o 2. É, que é e o 3 que é crítico pra ele. Não, então, mas tipo, 33 já não acerta. É que essa bosta aqui só mostra o resultado total. Ele não mostra quais foram os dados rolados. Esse é o problema. Quanto que deu os resultados? Ó... 11, 18, 33, 42, 56, 33, 45. É difícil saber. Quanto você pôs de bônus? Hã? Eu pus só os 3, ele tá somando os 3 D20. Dá máximos em 30. Então, esse é o problema. Você dá o segundo ataque. Reduz mais 30. Dá o terceiro. Reduz mais 30. Eu vou chutar que acertou uns 60% dos ataques, acho. Cada ataque físico que vocês acertam 4, nela, então tudo que era 4, vocês perdem 30 pontos de vida do máximo de vocês. Então caiu no décimo ataque. Se você continuar além do nono, sim. 300 de vida. Se você continuar além do nono e não fizer nada. Ninguém acertou ela ainda. Ninguém acertou ela. Até Saga. Até Saga. O que ela faz? Ela faz? Ela devolve o dado. Mas é um objeto inanimado. Pra facilitar a nossa vida pra caramba. Mas ela tem consciência, ela é inteligente. Porque então tem que. Certo, mas isso não afeta ela. Qual foi o nono? É um construto. Entendeu? Tô reduzindo a vida, sugando a vida. Ela nem sabe o que é. Ela nem sabe o que aconteceu até Saga. Mas quem disse que ele ia ter um golpe? Você vai até os 32 ataques ou você vai parar no. Não, Jeff, porque assim, eu ia até cair, só que se for até cair, vai dar uma dificuldade muito grande de saber a ordem dos ataques. Então, pra facilitar nossa vida muito, bati o primeiro recuo. No primeiro? É. Bundão. É que eu não sei qual foi a ordem. Não tem problema. Sim. A pergunta é: você vai até os até o 32 ou você vai até os 9? Quer dizer, você vai até o 10 ou vai até o 9? É que aí você vai fazer assim, ó. A gente tem 5 cartinhas, são 32, né? Se for até o 9, você fica com 2 cartinhas. É porque é mais ou menos proporcional, né? Agora tem mais uma carta. E você tem recurso pra gastar pra ir você vai sobrevivendo a esses, até um esses ataques subsequentes aí por um tempo. Não. Muito forte pra mim, tá dando esse foi o primeiro episódio. Meu, ainda está dando nome. Mas nem lembro. Tipo assim, eu adoro, eu amo de paixão o Evangelion, é assim, mas Scalfone é muito mais foda. Né? Principalmente a transformação É só corpo a corpo? Eu imagino que sim. Eu não sei, eu estou chutando. Gaimile. Eu ia falar os Kaiju, tá, isso aqui. Sempre falou Gaimile, não é Kaiju, você fica falando, né? Os Jäger. Então tá, eu vou parar no primeiro ataque, vou me afastar e vou me esconder. No primeiro? No primeiro. E os outros todos? Mais fácil. Eu tenho 6 decapitação pra tentar. Não, mais fácil. Fica com. Pega uma cartinha só, né? Você tentou uma decapitação. Não, porque eu acho que o crítico lá vai mais pro final, a maioria. Não eu tem importância, que... Ariel. Então, não tô preocupado 6. Com isso. Então vamos 6, que é o 6 natural. Se for pra escolher, eu escolheria pegar o 6 natural, só que eu okay. Não acho justo. Então 6 né? Ataques. 180, então. Ai! Não, 180 na minha vida, né? Na sua vida. Então eu vou tá fazer legal, as 6 salvaguardas dela aqui. Primeira, passei. Passei. Quanto que é a dificuldade mesmo? 40, vai passar em todas. 40? Mas se eu tiver menos de 10, não. Todas não. É, com 12, né? Ó, acabei de tirar um. 20. Passou. 20. Não, não, ele tirou 20. Ah, falhou. Falhei. Toma 3. Tô gastando um ponto heróico. Como o quê? Você não ia tomar dano extra, não é? Não, é porque se ele falhar, é tem decapitação. Uma decapitação. Ah, então gastei um ponto heróico com resistência lendária. Ele perde um membro. Morrer não vai. Morrer não vai. Resistência lendária. Ah, ele perdeu uma. Essa foi a segunda, não, né? Perdeu uma. Terceira. Ele viu que ele já tinha todo. Terceira. Isso daí já é a quarta, já. Isso é a quarta? Não, é a terceira. Tinha um 2. Ele passou a primeira, depois jogou a segunda, a terceira tirou um 20. Um. E agora é a quarta. Tem certeza? Eu acho que não. Eu acho sim. Eu acho que ele já foi mandou um de primeira. Não, a primeira ele passou. Aí ele jogou de novo, aí ele passou. E foi onde deu 20. Eu acho que ele foi, o 20 já foi na segunda. É. Então eu tô na terceira aqui. Na terceira. Deu 2. 32. Falhei. Gastei outra resistência lendária. Calma. Dá pra fazer. Calma, tá tranquilo. O ponto heróico dele não é infinito. Ótimo, passei numa, me dá uma carta. Vai, virou um 20. Vamos, ah, Foi. Essa foi a quarta, né? Isso, tem mais duas. Agora, quinta. 19. Essa eu. Passa, não vira dois. Passei, não. Isso aqui não é margem crítico. Passei. É porque crítico e você vitrou e a última, né? Então. Sim. Falhei. Outro ponto herói. Resistência lendária, senão eu perco o pescoço, perco quanto a cabeça. Você tem, amor? Acho que um. Jeff. Então, galera. Tem spoiler, não perde cabeça, não. Só perde cabeça quando tem nome. Então tem nome e tem maior diferente. É, ele perde o braço. Vai perdendo membros. Perde uma asa. Não perco a cabeça, não? Não. Mas. Só ele... é que eu acho que eu perco. Não, se tem nome, não. Se tem nome, ele vai perder, tipo, um braço. Tá, mas nada impede você de gastar um ponto herói e fazer eu perder a cabeça. Então, tô. Ah, me garantindo. Quebra regra. E também, se não fosse os pontos heróicos, ia ficar agora sem todos os membros também. Certo. Ia ficar Joseph Klimber. Ah, eu acho que. É, ia ficar aranha surda. Eu lembrei disso que era Bolsonaro usar pontos. Sabe essa? O pesquisador pôs uma aranha em cima da mesa. Ah, gritou a aranha, saiu correndo. Catou a aranha, só com uma perninha, pôs em cima da mesa. Ah, ela saiu correndo. Catou a aranha, pôs em cima da mesa, só com uma perninha. Ah, gritou. Correu. Foi indo. Arrancou a sétima perninha. Ah, a aranha foi se rastejando, catou a aranha, pôs pra cá, arrancou outra perninha. Ah, a aranha não correu. Ah, ah, anotou na ficha. A aranha sem pata fica surda. Ô, Jeff, eu acho que eu tenho que postar uma regra que meu porco tem que postar pra usar isso. É pontos heróicos, né? Pontos heróicos. Estão aí pra isso. E lembre-se que a cada 10 inspirações pode virar um ponto heróico. Isso aí. Aliás, inspiração por ter usado o ponto. Ok, quanto... Bom, Grel, então ele vai desferindo os ataques, vai sofrendo ferimento cada vez que ele toca no corpo dela. Né? Quando você percebe que você não vai resistir mais, você se afasta. Certo? Se afastou de que forma? Voando mesmo? Correndo? Voltou para as cobras. Ah, não tem mais reação. Cara, eu acho que eu vou me afastar de outro jeito. Não, reação eu tenho. Gente, agora é com vocês aí. Vai abrir a portinha e fugir? Não, acho que eu vou dar um ataque de oportunidade nesse puto. Não tem problema, tem uns 40 do outro lado esperando já. Pra quem abriu a porta, tá com a bola de fogo lá dentro. dá uma baforada lá dentro. Tá com a cloro de fio lá dentro, deixa você não ver o fogo. Eu vou atrás de cura lá e volto. Não vai fugir, não! É um sopro, você tem que recarregar, entendeu? Tem que recarregar e eu não tenho o sopro como ação lendária. É, ainda bem, você não é Tiamat. Mas eu tenho Esfera de Obliteração como ação lendária, graças às duas últimas ações lendárias que eu possuo. Vai fechar a portinha, pra sempre. Vai ficar o furo da porta dele. Esfera de Obliteração, cadê você? Ponto de 18 metros, espera. Você vai escolher, lindão? Hã? Não sei. Não é jogar de ataque. Ataque de prioridade, ataque. Não, mas é. Não. Você vai ter que gastar um ponto pra quebrar essa regra, porque espécie de prioridade não é ataque. Eu tô fazendo ação lendária. Ah, desculpa. O que vocês estão falando aí? A gente tá falando de ataque de oportunidade. Não tô dando ataque de oportunidade, não tem reação pra fazer isso. Desculpa. Tô gastando ação lendária. Tá, Grel, vou gastar um ponto heróico pra fazer esse fera de obliteração em você antes de você terminar de entrar no seu plano. Quero que pegue antes. Porém, acho que isso não pode ser tão fácil assim, né? Tem uma plantinha. Vamos jogar um teste de iniciativa, os dois. Vamos ver se você entra lá dentro antes da minha esfera chegar. Se a esfera... Se você entrar antes, a esfera vai passar de você e vai... Cadê o Grial ali? Eu tava aqui na frente dele. E vai na Toph. Olha, eu tenho uma ação bônus. Você tem um pretinho aí? Ok. 46. Já. Aliás, já no seu pretinho, né? 49, Grial. 49, já. Ok, você ganha. Você consegue entrar no plano, você vê aquela esfera indo na sua direção. Né? Indo na sua direção não, surgindo... Próximo a você, você consegue entrar, você sente a pressão da porta sendo traída pra ela, mas você consegue fechar a porta. Por curiosidade, a minha porta, quando eu abro meu plano, ela sempre abre no mesmo lugar. No meu plano não. No meu plano, nos seus planos sim, sempre no mesmo lugar. Então tá suave, porque assim, se abrir sempre no mesmo lugar, já pode ter certeza. Tem uma estalagem de identificar quando precisar. E já tem os clérigos de prontidão ali, um hospitalzinho. Sempre naquele pátio de entrada. Já é a ponto de recepção pra gente, né? É isso aí. Bom. Vamos pros clérigos. A esfera de obliteração então surge diante da Toph. É a Toph que vai sofrer os efeitos. Toph salvaguarda de. Constituição para reduzir o dano à metade. CD 43. Tem alguém que esteja a 6 metros da esfera ali? Depende, você tá criando ela onde? Na top. Na top, só lá top, em cima? Né? É. Passei. Passou? 47, né? 43. 43? Então você vai sofrer só metade do dano. Mas no caso, por ter evasão, não tomo dano? É Constituição. Constituição, perdão, já, perdão. Então são 8d10. 60% de 80. Acho que tá mano. Toma 48. Ok. Isso aí. 48 pontos de dano obliterante. E você fica... Joga uma salvaguarda de força agora. Mesmo a CD. Se não passar, caçar. Pra não ser sugada pela esfera. Pra não entrar em órbita da esfera de obliteração. Quanto tempo dura isso aí, não? 15. Eu acho que é concentração. Resistência lendária? Uhum. Ah. Força eu não posso nem com reza braba. Ok, gasta recurso. Só pra você ganhar uma cartinha. Gasta recurso. Apelou. Beleza. Você se sente atraída pela esfera, mas você consegue resistir e se afastar dela, ficar numa distância segura. Você ainda sente os efeitos da atração dela, mas você tá conseguindo resistir ali sem problema algum. Todo mundo gastou todas as suas ações? Uhum. Sim. Ok, começamos uma segunda rodada então. Sua vagabunda. Agora eu acabo com você. Vou na frente dela de novo, mas eu vou ficar tete a tete com ela. Eu vou procurar o pecado dela mais íntimo. Aquele pecado que, cara, foi ali que o coração dela foi corrompido. Eu vou fazer uma ação da top, porque se ela matar a moça, eu não consigo fazer o que eu quero. Não, não mato. Pode ter certeza que não mato. Não, não mato. Não mato. Eu vou prevenir, eu vou roubar o sopro dela. Vai roubar o quê? O sopro da dragoa. O sopro? É, esse sopro aí de ácido e obliterante junto. Ah. Eu vou roubar pra mim. Ok, você vai tentar, porque eu vou gastar ação pra agirmos de vocês e dar o sopro nas duas. Pode ser. Não, você vai tentar recarregar primeiro. Tentativa não há. Não recarregou! Virou 20. Virou 20. Não! Virou 20. Não! Virou 20. Vou recarregar automático. Você vai na direção dela, né? Falando que vai punir ela, ela cale-se! Dispara o sopro em você e a Selene ao mesmo tempo vai lá pra roubar o sopro dela. Selene vai intervir de alguma coisa, mas de alguma forma vai aguardar. Eu vou aguardar. Eu vou gastar minha ação e eu pedi pra você me curar lá, mas só vai de novo. Ok, beleza. Porque se não acho que eu acho que eu tava já voltava fazendo ação. Você tava se curando então, beleza. Ok, sopro. Na porta. CD destreza 43. É, agora eu tô longe, tá bem. Eu tô de boa ali também, eu acho. Podia ganhar um 20. Não, né? Você não foi roubar ela? Mas eu não vou na frente da boca, né? Tá escrito trouxa na minha cara? 20! Boa, garota! Cartinha! Até o final do seu próximo turno, todos os ataques contra você são rolados com desvantagem. Comigo já é. Então, não funciona. Quem quer? Apu! Não, pra ela também já é, né? É. Não, não é, mas não preciso tanto assim, não. Que não é? Não é. Também apoio. Eu tô aqui só pela brincadeira. Ok, são 36 pontos de dano de ácido e obliterante. Não, eu não tomo. Se você tem evasão, você não toma. Se ele tá indo por terra, ele não vai entrar na... No... É uma linha reta, não é? Ok, não. Ah, é linha reta. Essa é a linha reta, tá certo. Não gastei ponteiro que transforma. Eu falei, eu vou ficar de boa, eu vou só tocar na patinha dela. Beleza. E aí na hora que ela tá descarregando o sopro, a Toph ela se esquiva em espiral. Ao mesmo tempo que não perde o olhar da dragoa pra ativar o poder dela, você vai, toca na dragoa e tenta roubar ela. Aquelas, vamos mais grafar a Toph ali. Cada mergulho um clique, né? Cada mergulho um clique. Certo, você vai jogar prestidigitação e eu vou jogar... Eu não sei, não tá escrito, eu procurei no negócio, mas não tá escrito. Tá, o Homem-Aranha sabe que tem uns caras. Quer dizer, destreza? Constituição? Não sei. Não, meu pai tá em escravo. É verdade, Siri? Oi? Seus escravos magia falou, gente. Eu não tenho escravo. Não tem um escravo aí, pô? Não tem um, mas você tem 26. Cadê o fotógrafo do grupo? Eu não tenho escravos. Amor, seu poder tá aqui. Tá aqui? Tá aí. É porque eu olhei na pastinha. Na pastinha não, na onde tá a luva. Tá aí. Fazer um servo invisível aqui? Pra ele. É, aí. Luva do furto, é isso? Isso é uma luva, né? Mas não tenho! Tem Lotus da Morte e luva do Sábio Uldra. Tava. Os itens estavam numa folha, não tava aí. É, tá na folha, na que folha. Cadê a folha? Não tá marcando, tá aqui, ó. Dá essa folha. Até aqui que eu peguei pra ver. Luva do roubo. Falei que não tá marcando? Tô louco. Definir isso em algum lugar. Então, mas aqui não tá. Eu até procurei aqui no meu caderno pra ver se eu achava. Bom, vamos no básico. Você tá tentando alterar o corpo dela, né? Roubar o poder. Então vai ser um salvaguarda de constituição. Tá bom. Contra o seu poder. Contra o seu teste de punga. Ai, quase caiu um. 77. Quê? Não, desculpa. 82. Pô, que a Nath ele pegou hoje. E pelas minhas contas, você não tem mais poder morto. Pelas minhas contas. Eu errei. Ai, eu errei. Ponto errado. Mas eu tenho 3 e eu posso quebrar o seu ponto herói. Não pode quebrar o ponto herói. Claro que eu posso. Claro que não. Que isso? Vou gastar minha última resistência lendária. Tá botando só. Vou fazer de novo então. Como? Eu vou recuperar minha ação. Pulso de ação. Pulso de ação. Ok. Então faz de novo. Puta, o mesmo valor no dado. Tô me trollando. Ih, tirou um. Calma, gente. 70 então. Falei. Você roubou o poder dela. Tá fácil, ó. Não, primeiro ela dispara o sopro. Dragou fumante. Dragou fumante. Tragou de derby. Deixa eu marcar aqui poder novo. Dragou de derby. Dragou do derby prata. Ai, caralho. O sopro de fumaça. Bom, depois não precisa desenvolver esses poderes aqui, viu? Que poderes? Ah, eu tenho aqui... Drenar mana, criar fraqueza... Siri. Existe já. Eu já tenho? Já. Siri, quando você rouba esses poderes, vão pra você ou pra lua? Vai pra mim. Pra lua? Por que pra lua? Não, pra luva. Vai pra mim. Ah, são duas luvas? São. Rouba o poder da lua. Que isso? Vou chitar a luva que estraga. O poder vai sair da luva pra você. Vai pra mim. Aí não precisa mais de luva, né? Exatamente. Faz sentido. Pior que funciona. É um raio, né? É um raio. É um raio que causa 12 D10 de dano ácido e obliterante ao mesmo tempo. Siri, mais uma coisa. Roubo. Verdade, e aí? Você vai usar o... Destruição total dela? Não, tem que copiar assim, três vezes que copia. Eu tô preparando o esse não troca. Esse ok, você mas você pode gastando reação pra ir que não desce. Quanto dá de dano, amor? Tudo esqueci. Bem? 12 de 10. 12 de 10. Isso. Outra é uma linha de 27 metros. Eu quero ver se eu consigo procurar no mais íntimo dela o princípio da maldade dela. O primeiro pecado dela. O princípio da maldade dela. Assim como pelo ouvinte. Primeiro pecado dela. Primeiro pecado dela. Daí vai ser no íntimo mesmo. Ah, deixa o chinelo virar. Vai ser no sentimento. A mãe morreu, né? Tá, eu tenho que jogar uma salvaguarda do quê? 55 de sabedoria. Sabedoria? Uhum. Não passo. Não passo. Deu 43. Ah, nesse caso, Gê, como é uma runa, pra eu dar o dano se ela falhar... Oh, peraí, quanto foi que o Grial deu de dano nela? Não sei. Se você usou... 180. Ah, é verdade. Não. 180 foi o que eu tomei. É, faltou no que você deu, não. Não. Foi dano que eu tomei, ela tomou. Não, ela tomou por ataque, não pelo dano. É. Não foi. Siri, você tocou nela pra roubar ela, né? Acho que calcula rapidinho aqui. Toma 6 ataques. 60. A, reduz seus pontos de vida máximo 60. 30 vezes 6. Só os pontos de vida máximo. Você não encostar nessa vagabunda? 30 vezes 6 na 180. Só me encostar. O que tem? É, nesse caso, Jé, eu tô usando. Não, tem que tomar, aí, não precisa encostar. Ah, tá entendendo. Precisa encostar pra fazer o poder? Preciso. Na verdade, você mesmo falou. Então, como eu tô não sei, é porque ele falou que precisava. Precisa. Se quiser. Literalmente, tô como eu. No caso aqui da runa, eu tô usando a runa pra usar o poder e dar, consequentemente, o dano. Então, eu gostaria de jogar um valor pra ser o dano. Pode ser? Vou jogar a runa pra dar o dano? Sim. Nesse caso, eu não sei. Seria essa runa da vingança seria o quê? Sabedoria? Depois? O dano é essa de sabedoria? Talvez. Eu tô usando na mente, né? Porque é literalmente a vontade da pessoa. Então é sabedoria, né? Tá, mas a vingança não tá associada à sabedoria. As pessoas sábias não se vingam. Não, mas eu tô falando, eu digo em relação porque eu procurei no mais íntimo dela. Mas ela é uma investigadora, ela tá procurando na pessoa. É, eu tenho que procurar na pessoa. 2,6. Eu tenho que procurar na mente da pessoa. Tipo. Importante. Importante mágica, né? Braço. É importante mágica, né? Braço é mágico, é importante. Será que o braço é mágico mesmo? Eu não sei o tipo do tipo de arma que é um braço ou pau. 2,66, né? 2,66. Como? Tá. Importante mágico. Pô, você precisa colocar mais poderes interessantes assim. Mas agora todos vão ser incorpóreos. Todos. Eu também fico. Mas você continua não tocando, né? Eu acho que incorpóreo eu toco, não incorpóreo não toca. Você fica tangível sim. Sei lá, um espírito bate no outro. Você fica tangível sim. Você assistiu Ghost? Não! Eles fazem até vaso, né? Eu lembro. É? Fazem até vaso. Tô falando, se um espírito bate no outro aqui, se um fantasma bate no outro, então dá pra tocar. Toco logo só um fantasma. Deixa eu mostrar duas coisas aqui. Bem, pelo menos não tem mais sopro na gente. Ela vai ter que usar outras habilidades agora. Só isso é de interação agora. Vamos ver o que mais dá pra gente roubar. Eu tô roubando. Eu vou roubar a destruição total. Eu já tô roubando. Já. Você tá copiando? Eu vou roubar então, pra ela não poder usar na gente. Espera ela usar três vezes. Não, não, vou roubar. Tem que usar três vezes pra roubar. Pra não, copiar. Preciso fazer o teste três vezes. Ela precisa usar três vezes. Ah, você pode. Você só precisa ver uma vez. Agora você só vai. Então tá tranquilo, é. Tipo assim, eu preciso ver uma vez pra eu poder replicar. Mas pra eu aprender pra mim, eu preciso de três. Tipo assim, eu já sei. Ela já usou, eu já sei fazer. Entendeu? Sei. Agora eu quero, tipo assim. Saber 100%, então eu preciso fazer três testes. Faz assim, Andy. Se eu não conseguir, você aprende, eu vou lá, roubo do sei, usa e você aprende de novo. Mas você pode. Então você tem que usar o poder três vezes? Não. Não. Eu tenho que ver o poder uma vez só pra poder replicar. Pra ela eu poder. Faz um teste três vezes pra assimilar, como se fosse. Eu posso copiar. Você vai assimilando. Tá. É, um estudo já, mental. Você já viu o Goku usando o Kamehameha a primeira vez? Ele viu o mestre Kami usando e falou: puta, eu vou tentar fazer também. Ele foi e conseguiu. Não foi perfeito. Porque ele fez uma vez só, ele só replicou. Pra eu fazer perfeito, teria que ser 3 vezes. Mais ou menos isso, entendeu? Mas eu posso fazer agora, se eu quiser. Virar pro Jeff e falar, ó, vou fazer uma magia da menina lá. Eu faço. Mas pra eu absorver pra mim, são 3 testes. Eu acho que a vingança tá mais associada à força, hein? Por que não mental? Porque eu deixei bem claro que eu tava procurando na mente dela. Tô cavucando a mente dela. Certo, mas tô dizendo a runa. Ah, sim. Pra associar uma habilidade. A runa da vingança eu acho que ela é mais associada à força. Não à sabedoria. É porque os sábios não se vingam, né? Ao carisma? Talvez, mas eu acho que mais a força, que representa não, agressividade. Carisma, determinação. Não. Sim, carisma, determinação. É só força de vontade. Força de vontade. Caralho. E é a sabedoria. Filha da puta. Que isso, você tá se matando aí de novo? Enfiei o bagulho na unha, velho. Cadê a listinha de runas? Pega aí no caderninho a listinha das runas. Nossa. Vê quais runas estão na força e quais runas estão no carisma aí. Vamos ver qual que é mais parecida com a vingança. Vamos ver. Já define isso já. Tá mais associada à runa da controle alma. É carisma. Destruição é força. Energia é força. Fogo é força. Ó, tudo combina. Força fraca é força. Que coisa, não? Mas a força forte não é força. É constituição. Que ironia. É, exato. Luz é carisma. Espaço é carisma. Sombra é carisma. Não é carisma, definitivamente. Sabedoria tem vida, tempo, primórdio. Isso. Não, e alma. Não. E alma. Sabedoria não, com certeza. Nem sabedoria nem carisma. Vê destreza. Água, alteração, ar, velocidade. Qual que é da mente? Porque tem a ver com mente e alma. Inteligência. Tem a ver com a mente e a alma. Gente, né? Assim. Que é a inteligência, compreensão, mente, criação e eletromagnetismo. Não, não tem a ver também não. Runa da vingança. Então, vingança é agressividade. Runa da vingança com o olhar da penitência. Tô fazendo um combo. Tô usando o olhar da penitência, mas a partir da runa. Entendeu? Não, tudo bem. A runa, quando for somar um teste, um bônus de habilidade no teste de runa, soma força. Uhum. Aí você vai fazer o teste, vai somar a sua graduação da runa mais seu bônus de força. Uhum. Isso é seu teste da runa. Uhum. Então você vai fazer um teste desse pra dar um dano extra. Sim. De olhar da penitência. Uhum. É isso. Se você quiser, você pode gastar um ponto heróico pra converter todo o dano do olhar da penitência em dano único. Sim. Essa era a intenção. Causar o dano extra e converter o dano normal. Essa era a intenção. Aí você gasta um ponto heróico. É, essa era a intenção. Então gasta um ponto heróico. A intenção era essa, é usar o olhar da penitência, mas com o dano da runa. Olhar da penitência, vai causar um dano X. Sim. Gastou, ponto heróico. Esse dano vai ser da runa da vingança. Uhum. Tá? Vai ser oriundo da runa, então ele é um dano único agora. Né? E aí você tá fazendo um teste de runa junto, pra causar um dano extra. É tudo isso. Eu consigo converter ao invés de fazer o dano de força, usar a alma, porque... Tô dando a descrição. Com um ponto heróico. Então, eu posso usar mais um ponto heróico pra poder... Teste normal, você vai usar o bônus de força. Jogando pra alma. Com um ponto heróico, você vai usar agora o bônus do... Da alma. Da alma não, da habilidade que usa na runa da alma. Sim, ok. Que acho que é inteligência, né? Sabedoria. Acho que é sabedoria. Sabedoria. Por quê? Porque eu falei, eu vou procurar na alma dela, no fundo da alma dela, a primeira vingança. Ok, perfeito. Então aí você vai jogar um teste de runa... E ao invés de você somar o bônus de força, você vai somar o bônus de sabedoria. Tá. Então eu vou gastar a minha inspiração e vou jogar esse teste com vantagem, tá? Ok. 2. Opa. 18. 18. 18, então pronto. De qualquer jeito, você tirou 18. Tá. 18, 38. Mais 5, 43, né? 43. 43, é dano pra caralho. Só tem isso de alma? Não, calma. Não é esse aqui não, cara. 15 de 10. É isso aqui? Não. Mais 23. Mas aí acho que já tá somado tudo, né? Bem que tá diferenciado na alma. Ah, não, tá certo. Não, não, nunca coloquei proficiência, mas coloquei habilidade, peraí. 20. 38, 38 mais 2, 40, 50, mais 12, 50. 50. Mais 5, 55. Mais 10 de coisa, 65. Mais 10 de ponto. 65 pontos de dano? 65 pontos. Não, é 65 no teste. 65 no teste. Não, no teste. Olha sua salvaguarda de constituição pra resistir a isso. Olha a exaustão. Então são 5.000 D10. Ele não tem exaustão. Quantos são? Olha, 5.000 D10. 5.000 D10, tá. Eu dou o dobro de dano. Então, 10.000 D10. E eu converto em dano mínimo. 10.000 de dano. 10.000 de dano. 10.000 de dano. É o mínimo. 10 mil de dano? São 10 mil dados. Okay. Não, mas aí você dobra o dano. Você dobra os dados. Ah, dobra o dado? Dano. É, então, ou, então, ou vou... o quê? Não, dobro dos dados de dano. Sim. Não, então são 10 mil mesmo. 10 mil de dano. Então 10 mil de dano. Isso. O que eu tô fazendo, eu tô desfragmentando a alma dela inteira. Eu tô dando dano físico. O dano é psíquico, tá? O Dina vai ter que fazer esse esquema então. O dano dela é psíquico. Não. Não vai fazer isso, porque você vai. Eu vou roubar a habilidade do C, eu vou usar e você aprende de novo. Você vai matar a mina antes de eu roubar. Eu achei que eu não iria, mas. Talvez eu não consiga, não sei ainda. Bom, ok. Deu 10k de dano na alma, psíquico. Ok. Você olha no fundo da alma dela, buscando o pecado original, aquele que virou a chavinha nela e transformou ela numa criatura maligna. Que ela veio se tornar. Ela comeu depois. Uma maçã. Ela o quê? Ela comeu uma maçã. Não, ela não comeu uma maçã. É possível transformar a natureza de algo? É. O mundo do primórdio tá aí pra isso. Você vê, você testemunha com seu olhar da penitência essa dragoa no momento em que ela nasceu. Ela aprende a usar o sopro dela. Caralho, que precoce. Sim. Ela aprende a usar o sopro dela já logo de cara. E ela dispara o sopro numa criatura que tá diante dela, ajudando ela a sair de dentro do ovo. Própria mãe? Não. A criatura que você vê é um ser celestial. Um ser que emana uma aura celestial. Ele é pequeno, do tamanho de um halfling. E ele possui asas angelicais em suas costas. Tipo um cupido. Um serzinho diminuto, desnudo, que tá ajudando ela a sair de dentro da casca do ovo, sorrindo pra ela. No momento que ela põe a cabeça pra fora, ela cospe aquela rajada de aço nele, dissolvendo a cara dele. Ele sai correndo, gritando desesperado, né? Até que ele tropeça, cai no chão. Quando ele se levanta, ela salta sobre ele e abocanha a perna dele, arrancando a perna dele fora. Ele vai tentando se rastejar, batendo as asinhas, tentando voar. Ela dispara o astro de novo nele, dissolve as asas dele, ele cai no chão gritando desesperado. E ela vai pra cima dele e começa a abocanhar, a devorar ele, enquanto ele grita de dor, grita de desespero. Em seu último momento, em seu último suspiro de vida, ele faz o impensável. Ele abraça ela, um cálido abraço, perdoando ela pelos atos dela. Ela ignora isso e mata ele com requintes de crueldade e devora o cadáver dele, deixando no chão ali como um capricho os olhos dele, como testemunhas oculares, uma cena bizarra, de puro pavor mesmo, você consegue ver nos olhos dele. Como se aquele fotógrafo mais grafasse aquela cena grotesca. Ela olha ao redor e sai procurando pelo mundo, batendo asas, sai procurando por outras vítimas similares àquele, pra ela poder chacinar. A sensação que ela vai sentir é a mesma que ela sentiu, que o cupido sentiu. Ela vai sentir na alma, como se estivesse mastigando a alma dela de dentro pra fora. Cada é a sensação que ela tem. Porque ela não apenas destruiu o corpo dele. Com seus dentes ela conseguiu ferir a alma dele. Dilacerá-la. Esse ser, ele já não existe mais. Nem espiritualmente. E assim você vê ela batendo asas. E aí subitamente ela começa a gritar. Ah! e chacoalhar as asas num espasmo. Vocês veem fumaça negra saindo dos olhos dela, depois da boca, das narinas, do que seria o local onde estão os tímpanos dela, explodindo. E ela vai se debatendo, até que ela tomba no chão. Começa a revirar para lá e para cá. E aí vocês veem o corpo dela sendo dissolvido, como se estivesse sendo atingido pelo ácido. Como se o corpo dela estivesse sendo dissolvido por ácido. E o corpo dela começa a encolher de forma estranha, como se estivesse sendo abocanhado, mordido, mastigado. E pedaços da carne dela estivessem sendo arrancados. Até que não sobra nada dela, a não ser uma poça de sangue enegrecido no chão. Pera, isso é no que eu tô vendo ou no que tá acontecendo? Isso acontece, tá acontecendo, de fato, aí. Diante de vocês. Eu não ia chegar nesse ponto de matar ela. Você a matou. Então, na sua vingança, você a matou. Não foi eu, não foi eu. Você a matou com crueldade, com a mesma crueldade que ela assassinou o anjinho. Quem diria que deve me dar em matar? Então, é porque a intenção não era fazer isso, porque eu ia usar a runa do primórdio pra poder destruir o mal pela raiz, tá ligado? Pra poder, assim, ela fazer tudo isso daí que você fez, é virou um ovo. Aí ela eclode de novo com uma pessoa boa, tipo Majin Buu, Bubu, tá ligado? Mas você ia, mas você não foi. Ela prestou atenção, mas tudo bem. A vingança falou mais alto. Você ainda não tem o perdão. Então, ainda não tenho perdão, exato. Exato. Tá longe, hein? Tá longe, pelo jeito. Você assassina ela. Não. Sem a mínima piedade. Não sobra nada dela, a não ser uma poça enegrecida no chão e lembranças dolorosas em seus corpos. O que vocês fazem? Eu faço mal teste pra continuar copiando o ataque que eu vi. Ok. Eu tô assim. Será que se eu relar ali e roubar 43. Ah, é só pra ver se eu ganho cartinha. Será que se eu roubar meu sangue funciona? Não ganho cartinha, mas eu consegui passar no teste. E já encerrou a ação, posso fazer mais útil pra você? Pode. 20 natural, ou 1. Mas eu passo também. Ok. Jé, não tem mais nada aí maligno, né? Nenhum ser maligno. Tem mais. Sobrou nada, a não ser as cobras nesse chá. Tá, a toque apaga. A gente segura até ela cair no chão. Apagou. Okay. Ela cair nas cobras. Ok, segurou a Toff. O que vocês fazem? Eu volto. Que timing perfeito, hein? Cadê? Thalia? Cadê? Puta, cadê essa eu penso assim, foi assim que ele fugiu de Lenore. Não, foi pior, não tinha fora nessa época. No timing perfeito. Nessa época ele fugiu com as calças na mão. Uma vez fujão, sempre fujão. Ele escapou da morte porque ele foi cagar. Foi cagar. Os caras, né, chegaram no posto de guarda, mataram todo mundo. Ele escutou e saiu correndo com as calças na mão. Uhum. Vou fazer o teste só pra ver se eu ganho carta, porque é passar um passo, tá? Já de exaustão. Ok. Eu peguei a top, jogo no ombro. Siri. Oi? A tiarinha marota tá onde mesmo? O quê? A tiarazinha marota lá? Eu acho que tá lá com Deus. Eu tava pensando, acho que eu tenho que mexer essa na minha porta depois. Por quê? Porque eu me lembro, tô errado, não sei se tô errado, mas eu só posso sair de onde eu entrei, né? Se eu abrir a porta aqui, quando eu voltar, eu vou ter que abrir ela em algum lugar, né? Sim. Senão é legal. Por exemplo, se vocês não matassem ela, eu não ia poder voltar igual não tivesse essa área de deterioração aí. Porque eu tava bem na porta. É só sair, é só tomar um dano e sair. Você não vai morrer por uma esfera de obliteração. Ah, se pegasse antes eu ia morrer. Ia nada! Tá. Quando você fala isso, você não vai morrer pra uma esfera de obliteração Dark vai ter ele. Dá uma reladinha na bunda dele. Viu? Você sentiu nada na sua bunda. Na bunda nada ou na bunda fica? Caralho. Viu? Não vai morrer. Fica tranquilo. Não agora, né? E aí? Bem. Qual é o caminho? Que vocês tomarão. Pega a tua porta, dá uns tapinhas nela assim. Você ficou ouvindo bem no seu ouvido. Vingança. Ela tá mal, Siri? Ah, tá delirando aqui. Vingança. Tá cacarejando aqui na minha orelha ainda. Eu vou pegar ela assim, vou dar uns tapinhas. Sai da vingança, filha da puta. Vem pra nós. Você tá olhando pra mim mesmo? Tô assim, ó, filha da puta. Eu acordo. Acorda. Então assim, ó, sai da vingança. Sei. Sai da vingança. Pra você acordar quando isso acontece. Não, não sei, nesse daí ataque bateu. Eu tô dando uns tapas na cara. Sai da vingança. Decide, você acorda ou foi um desmaio? Foi um desmaio, exaustão. Exaustão? É, por ter usado o poder. É a condição. Então não, não acorda. Tipo assim, eu usei muito mais do que eu deveria o poder. Então eu caio inconsciente, entendeu? Tô dando um descanso curto. Não, não seja problema. Por quê? Que eu vou... Vingança, eu tô... Eu vou acordar com a cara inchada. Eu pego um livrinho assim e começo a ler uma historinha. Eu vou usar magia de... Catnap em você. Puta que bosta. Catnip? Vai deixar nós doidão com uma erva de gato? Não, catnap. Catnap, é só sonequinha, tá ligado? Sonequinha. É, ela vai fazer um descanso curto em 10 minutos. Tá ótimo. É o tempo de uma historinha pra ela. Ok. Mas vai ser voando porque não vai, não vai ficar nesse chão. Não, tudo bem. Mas tem que ficar nessa sala. É ok. Vocês querem ir lá? Ah, 10 minutinhos tá tranquilo. Uma coisa tem uns pés lá de sorte não, viu? Não, tá de boa. Eu tô tranquilo. Eu tô full. Eu também. Eu não tenho nada. Mas o que foi isso que aconteceu? Eu sei lá, ficou doida, menino. Nem pergunto mais depois de um tempo. Perguntou mais. Ela foi umas doideiras que pra mim não dá. Então, na verdade, você sabe exatamente, porque você já fez parte da minha mente. Mas foi então, antes, mas foi meu antes, coração. Né? Foi antes. Não, isso daí que aconteceu foi quando eu falei pro Nevan isso aí. Eu não lembro quem é Nevan. Você, a ele sabe, a Nevan. Ele sabe quem é Nevan. Nevan não, Mavastos. Mavar, ok, porque eu falei, cara, Nevan, o que é Nevan? Eu tô com Nevan na cabeça, não sei porquê. Mavastos. Saudade. Sim. Eu falei, eu, enquanto tiver inocente, se eu ouvir, eu não vou virar as costas pro inocente, pra alguém pedindo socorro, não vou virar as costas. Tá ligado? Não, mas não virar as costas pro inocente é diferente de você trouxer uma pessoa virar Godwin. Então, no caso... Devido inocente. Então, é... Então, nem a gente é inocente. Então... No caso... Não, cara, você velho. Tá uma pistolinha com nós. Não, no caso, eu tenho esse espírito da vingança, tá ligado? Então, mas e aí eu jogo um dado, você sabe. Não, a Ciel você sabe. Não tinha na época. Tinha? Não, eu vou adquirir depois. Ah, então. Mas a Ciel sabe que tem um espírito, toma conta, justamente por causa dessas injustiças. Eu joguei o dado na sessão passada. Jé, falhei. O espírito toma conta, não sou eu. É tipo um berserk, tipo Tarso. Não é Tarso, qual é o nome? Orson. Orson. Tipo Orson. A Ciel sabe sim, porque a Toph tinha isso... Muito tempo atrás. Ah, ela voltou. Ela matou a Inanna. Verdade, voltou. E a Kyra com esse poder. Agora o que tem de diferente é a runa da vingança. A runa, exato. Mas a runa é só um bagulho pra eu poder depois fazer a runa do perdão. Sim, tá sim. Só isso. E a Toph está dormindo. Você sabe, você teve a Toph está dormindo, né? Tá dormindo. Eu vou fazer. Eu vou criar um patamarzinho assim. Pra não pôr a Toph aqui em cima. Fora okay. Sem as cobras. Né? Claro, tá dormindo, né, vaca? 10 minutos eu tenho. Eu vou analisar essa runa da vingança dela enquanto isso. Ué, eu vou analisar pra entender esse espírito que toma conta. Vai roubar dela. A runa da vingança não. Dela? Não, louco, não. Só copiar. Eu vou analisar. Não, eu vou analisar pra entender isso que acontece mas a runa com não ela. Não tem ligação. Não, é a runa da vingança. Tá escrito vingança na sua cara. Não, tipo assim, a runa agora tem, porque é. Foi a última bagulho dela que entendeu? Gerou a runa. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar analisando ali um tempo a runa e não sei se com a runa da alma eu consigo ver esse espírito da vingança que possui ela aí, que ela fica de Chico, né? Parece que no meio do combate fica de Chico, mas tudo bem. É porque passou muito rápido, então eu tenho 10 anos atrasado. É, do nada fica histérica muito rápido. É. E eu vou passar esse tempo analisando. Certo. Tá? Pra ver okay. O que eu consigo de informação. Não é necessário você rolar teste, você utiliza suas runas ali pra se conectar com ela, rolando a mente, runa da alma, certo? E você vai se conectando com a essência da Toph. Isso, mas não quero me fundir com ela não, tá? Só pra você saber. Tá bom. Vamos devagar tá nisso bom. Aí. Agora você não quer se fundir. Agora época, eu não quero. Isso. E você consegue, de fato, ter uma compreensão básica do que acontece com a Toph. Ok. Pode passar a informação. Famosa injustiça. A Toph, ela não suporta toda essa injustiça, porque teve uma injustiça gigantesca na vida dela, okay. Que não foi necessariamente com ela, mas foi com alguém que ela amava muito, que era a Inanna. Sim. Foi quando o próprio pai dela pegou a Inanna, uhum. E trucidou ela, matou ela sangue frio mesmo, porque achou que a Inanna Depois você descobriu que era um demônio, porque até então o Toph não sabia, né? E aí ela jurou naquele dia lá que ela vingaria qualquer pessoa inocente, qualquer situação onde uma pessoa sofreria qualquer tipo de maus-tratos, coisa do tipo, ela não viraria as costas, entendeu? Então esse negócio de tudo que ela viu, de tudo que ela sentiu muito mais do que viu. E é tudo muito intenso, foi despertando esse negócio, Até a hora que o espírito dela foi meio que corrompido e tá lá adormecido. A hora que ele vê o negócio, ele desperta. Entendi. Basicamente isso. Nana foi o Kuririn da Toph. E o pai dela foi o Frieza. Por que você... Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta em off então pra você, porque eu sei que vocês ficam putinhos. Posso fazer uma coisa no seu personagem? Não vai saber o que é, uma parada que vai acontecer mais pra frente devido a isso. Vai ter outra filha aqui. Posso encostar um cajado em você? É uma coisa que talvez ajude você a desenvolver a do perdão, pelo que eu vejo. Mete bronca, esse é o personagem fazendo, não até mesmo. Eu vou fazer uma parada em off com o mestre. Eu vou só jogar uns dados, eu quero Whispers. Whispers? Eu quero o golpe do Ariel aí. Pode apagar, Ariel. Ah, tem coisa escrita? Tinha. É, ele morrendo. Ah. Era os cálculos do dano que tinha dado de morrer. O Whispers da mesa. Então, só que aí, ó. Ó, eu não sei o que, que você vai fazer, sim, só que você tem que entender uma coisa. A fichinha. O primeiro passo da Toph, ela já deu. Do perdão. Não agora. Não faz agora! É, por isso que, tipo, porque você fez uma parada que a galera ficou meio assim. Faz tempo, tava, né? Tava meio escuro ainda. Tava no reino de tenebra. Sim. Foi o primeiro passo ali. Quando ela perdoou o pai dela. Por isso que ela tava falando era cega. Ela pediu, ela implorou pra alguém deixar ela cega pra não ver as atrocidades do mundo, entendeu? Ali foi a hora que ela agradeceu a tenebra. Foi lá e... Tá bom. E meio que perdoou o ato do pai dela. Sim. Porque ela descobriu que a Nana era um demônio e, tipo, o que, que você faz com ser um demônio? Você sim, a primeira opção é, tipo, bater. Vou matar esse bicho que vai matar minha filha, né? E a Toph fez exatamente isso. Pois é, né? Sem ver, entendeu? Por isso que ela achou que não. Ela achou que deveria perdoar ele. Nem o Gé sabia que eu ia fazer isso na hora. Só veio. E ia rolar, mas ali eu achei que fosse propício. Sim. A hora ali. Tenebra tava ali, por que não? Perfeito. Por que não, né? Não, vocês podem continuar, galera. Tá de boa. Eu tô desmaiado. Escreve amor, igual o galera tá sabendo. Na verdade, é ódio primeiro. Ok, descansa de 10 minutos. Vocês têm alguma ação nesse meio tempo? Depois vira amor. Então, por isso que é a vida. Eu tô fazendo a magia, tô concentrado. Ah, você tem que ficar concentrado nela, né? Ok. Vai ver como é que tá isso. Ou o cara de se beber não casa. Vocês gastaram todos os pontos heróicos de vocês? Não. Não. Faltam 3. Ah, eu gastei os meus. Bom. Bom pra nós. Gostamos disso. Bom pra nós. Então a gente você tem quer que... Você quer um te dou um, tá? Sou bonzinho. A gente tem que achar então o chefe antes, né? Tipo, de virar a sessão. Pois é, né? Vai dar. Eu vou tomar minha água, meu Deus do céu. E aí, Ciri? Tô escrevendo aqui, demora um pouquinho. Ok, escreva, peguem um mapa. Tô escrevendo um texto aí. Tá com vocês ela, vão um avançando, mapa. Passo 10 minutos. Tranquilo, certo? Ciri tá fazendo a ação dela, sua ação é visível de alguma forma? É, que eu vou sentar na frente da Toph assim e vou ficar tipo meditando assim, meio perto das runas, do olho dela, teoricamente. Ficar tipo... Aham. Concentrando. Ok. Depois dos 10 minutos, então, que a Ciri tá lá concentrada na Toph, a Ciri encerra a concentração dela e a Toph começa a acordar lentamente. E já mais calma, mais tranquila. E viveram felizes para sempre. Você está num altar de sacrifício. Droga. E a Ciri com as mãos assim em cima da sua garganta, pronto para te estrangular. Vingas. Ciri, o que você está fazendo? Tô analisando a histeria sua. Como assim, uma histeria? Você fica aí histérica, faz pessoas virarem gosma. Tô querendo saber o que tá acontecendo, né? Por que eu tô deitado? Porque você desmaiou? Cobras. Eu lembro que eu pedi pro Murray me segurar, mas depois eu não lembro o que aconteceu. É, pois é, ele não conseguiu, é isso que aconteceu. Eu vou dar uma olhada assim. Né? Eu falei assim, ó, tá vendo a gosma ali, ó? Tô sem meu... Não, tô vendo um monte de cobra. Tinha uma gosma ali, viu? Era pra ser um dragão, não é mais. Pelo cheiro... Esse ácido? É, ácido. Enxofre, o que é? É, ácido mesmo. Um bom velho ácido cuspido de dragão negro. Água rede. Eu fiz isso? Pois é. Porcaria, talvez então eu não tenha conseguido me segurar. Não diga! Digo. O motivo a gente percebeu! Eu achava que eu tava sonhando, sei lá, estranho. Eu achei que tivesse caído no combate, porque eu lembro que eu tava cercada por um monte de cobra com braço. Aí alguma coisa, tinha uma mulher... Entendeu? Com o que você faz isso? Aí tinha uma mulher... Eu vou combinar mente e alma. Pois um dragão... Que já que é um espírito, né? É verdade. Que droga. Então, e aí você fez ele virar gosma. Você tava meio gritando, falando vingança, vingança, vingança! Até depois que desmaiou, por isso que você gravou no olho, pra não esquecer. Eu gravei no olho? É. Não sei, eu não consigo me ver. Sério, a gente tem espelho. Peraí, eu já tinha visto, não tinha, ou não? Já. Eu já tinha visto, né, cara? Eu não lembro. Eu também não lembro. É verdade, eu lembro. Então, isso daqui foi uma runa que despertou em mim na masmorra de... Ragnar. De Ragnar. É, lá na primeira onda. É porque eu falei, eu tô muito cansado, eu preciso extravasar, eu preciso tirar isso, mas não. Prejudicando muito. O que você precisa é parar de ficar puta com as pessoas. Mas não sou eu. Então controle o espírito dentro de você, minha linda. Eu não consigo, eu tento. Tentativa não há pra dar uma faça ou não faça. Padawan, inspiração pra você. Obrigado. Não pelo Padawan. Eu sei. Caralho. Mas eu tento, eu juro que eu tento. Fiz, eu não, fiquei tentado. Eu não tive tempo pra sentar e colocar minha cabeça no lugar. Só isso. Coisa acontecendo atrás de coisa, acontecendo atrás de coisa. Eu não tô conseguindo me concentrar. Esse poder latente dentro de mim. Entendeu? É isso. Eu só não tive tempo pra poder ajeitar essas coisas. É uma luta interna, é difícil, é complicado. Eu entendo. Eu me seguro bastante. Mas vai chegar uma hora que você vai fazer algo que talvez não deveria. E aí você vai se martirizar mais ainda. Na verdade, e aí você vai buscar vingança de novo. E aí você vai ficar num ciclo sem fim. Na verdade, eu já fiz isso. E aí é um problema. Eu já fiz isso, você sabe muito bem disso. Eu sei. Por duas vezes. Tá fazendo uma musiquinha pro descanso, né? Ele começa. Eu sei. Por duas vezes eu já fiz isso já. Mas eu juro que eu tô tentando. Tanto que eu pedi pra vocês me segurarem. Porque antes eu deixaria muito bem esse espírito aí. Tá solta, mas eu não consegui. Foi mais forte que eu. Porque é a runa, né? A runa é muito mais forte. Embora eu mesmo a tenha criado de certa forma. Ou o espírito tenha criado. Mas enfim. E eu posso levantar ou você vai continuar com a mão esticada aqui? Não, eu já tô de boa aqui. Tô só sentadinha. É, porque você tava desmaiada, eu ia fazer o quê? Você ainda tava lendo pra você? Aí eu aproveitei pra analisar. O que você analisou? Analisei, eu queria saber o que tava acontecendo, por que você tava putinha. Eu analisei a runa sua e esse espírito aí que tá tomando conta de você. É simples, porque se eu vejo uma injustiça, eu fico emputecida. A ponto de eu não conseguir me controlar. É tipo o Murray com a fúria dele, só que ele consegue se controlar, eu ainda não. Por isso, quando a gente tava naquele local lá, eu pedi pra ele me ensinar sobre a fúria. Entendeu? Sim. Pra ver se eu conseguia interpretar isso. Só que aparentemente a fúria em mim ela é muito mais forte. Ele conseguiu, só que em mim ela atinge uma região que eu não consegui controlar ainda, que é o meu coração. Eu não posso. Eu sou mais emocional do que racional, entendeu? Eu não suporto esse tipo de coisa. Você sabe disso. Eu sei. Mais do que ninguém. O que eu sei é que você precisa de amor, menina. Você precisa começar a aprender a receber o amor que seus amigos dão por você. A hora que você perceber isso, você vai parar tanto de ligar para as vinganças. Porque uma injustiça, às vezes, é relativa. É igual a justiça. Às vezes, o que é justo para mim não é para você. Sim, por isso que eu falei. Eu então, preciso... você não pode, qualquer injustiça, sair matando as pessoas. Ou espancando elas. Por isso que eu falei, eu tô tentando me controlar, só não tive tempo pra isso. Fica que bom que vocês estão aqui, porque eu sei que eu posso contar com vocês. Nós vamos te ajudar. Obrigado. Ficaremos mais atentos nas próximas vezes que você entrar na histeria. Eu entrei na histeria? Eu acho que sim, saiu gritando, que deu uma louca desvairada. Deu uma histeria. É, eu imagino que sim. Então. Você chegou aqui na pica, não? Não, não olhei. Essas partes eu não olhei. É sério? A fúria da toque mais intensa que a do Mourinho. Porque a do Mourinho é assim... Não, não. Fez a tua fé. A Toff é o bárbaro do grupo. Você já viu isso em off? Você já viu o jogo da Alice, Neville's Return? Não. Você consegue abrir pra você ver no YouTube? Que tem o modo histeria? Consigo, mas depois eu vejo. Não, beleza. Me manda o nome porque eu vou esquecer. Alice, Neville's Return e modo histeria. Ok. É isso. Eu vou anotar. Já esqueci. Alice, modo histeria. É isso. É exatamente isso. Já esqueci. Ok. O modo histeria da Alice no jogo é justamente isso. É. Ela não discerne nada. É berserk total. Tá ligado? É berserkzão total. Aí depois. E aí o Serenity fica cantando, you suck my cock burst. Aí depois, conforme for passando, aí eu vou pegar. Peguei, lá. Isso em off, tá sim, sim. Aí o Jair vai falar, mas tá passando controlado, isso aqui tem. Aí quando começa, vindo perdão aquele ali, entendeu? É russo, né? É russo. Você tá meio pra andar, para? Eu tô um pouco cansado. Não sei por quê. Só cansada tá bom, vambora. Levanta aí. Só cansada é o padrão de todo mundo aqui. Bora. Tá todo mundo bem? Tá. Tá tudo ótimo. Cadê a menina? Que menina? Era o dragão que você matou. Pois é, né? Acontece. Então bora. É. Ninguém aqui é bom. Nem nós. Essa história. Esse piano tocando aí. É o Celerim. Me aprendeu um instrumento novo. Ninguém é o piano. Eu sinto. Estou um fantasma agora. Tá tocando nas cobras. Eu sinto que eu tô com um poder novo. É como se eu conseguisse cuspir igual um dragão. Eu tô com um gosto estranho na boca, amargo. Sai pra lá. Aí eu quero testar o poder pra ver se sai. Lá pra frente. É, eu dou uma saidinha de lado assim. Uma baforada que ela dá? Uma baforada, mas aí é reta. Com raio. Uma linha. Você pegou o quê? O sopro dela também? Hã? Você pegou o sopro? Não, é o devastação do guerra. Que é isso? Que é isso? Eu achei que fosse o sopro. Não, o sopro eu roubei. Devastação, né? Então não é um gosto ácido que você tá na boca, não. Não, eu tô com gosto amargo, meio ácido. Eu não sei o que é explicar. Não é um sopro. Mas... não sai da boca. O que você sente é uma dor na sua cabeça. Esse gosto de fel e uma dor na sua cabeça. E aí você olha pra um ponto lá pra frente, foca sua mente naquele ponto. E aquele ponto explode. Você é um homem combustão? Você é um homem combustão. Pode crer. Só que não tem raio. É só a... vocês vêm assim na testa da Toff, nos olhos da Toff um brilho. E a gente já viu isso acontecer com a outra, né? E vocês não veem um raio partindo, mas vocês vêm lá pra frente, pra onde vocês têm que ir, tudo desmoronando, tudo desabando. Ah, que bonito, hein? Ai. Já viram isso em Evangelion. Robôs? Robôs. Ai, era isso então? Pois é, a moça chamou de destruição total. Ah! Parece que o nome é bem específico quanto ao que faz. Não é a cabeça. Aparentemente eu consegui replicar então o poder. Parece que sim. Droga. Dói? Vai mais uma, vai. Vai pro outro lado agora. Porcaria. Faz pra cima. Vai pra onde tá o Griel ali, ó? Faz nos escombros que você deixou o caminho. Faz no plano do Griel. Faz no plano do Griel. Roubar. Hã? Não vai roubar? Você quer que eu roubo? Não, você tava querendo aprender. Eu quero. Então. Eu queria isso. Mas eu nem sei como é que eu uso. Eu só me concentrei, eu não... Hã? Vai ter mais gente que tem esse poder. Ela não é a primeira que aparece com esse poder. Nem a única. É, relaxa. Vou roubar do nada quando eu vou. Aprender que é bom, não quero. Não, do nada você vai lá, aqui é um roleplay. Tudo bem. É. Roleplay de bode não vale. Então bora. Vamos. A gente tem que ir pra onde a gente tava indo, que a gente saiu do guarda-rota. É, né? É, não é aqui, é pra trás. É, pra lá. Bora. Cadê? O mapa tá comigo ou tá com você, Brad? Cadê a minha tá faixa? Com você. Ah, já era. Eu rago um pedaço da sua roupa. Toma. Nova. Podia pegar uma cobra. Tadinha da cobra! Põe a cobra, faz ela morder o próprio rabo. Top, você tem que comprar roupas novas. Que acho que até o fim do ano isso daí não vai dar mais. Toda vez que rasga o braço, é verdade. Tô cheio de cocô de cobra, tô cheio de. Tá que nem o Shiryu? toda hora ficar cego e destruir a armadura. Não, vamos fazer assim, ó. Peraí. Amor, eu vou usar a runa do espaço e vou usar na bandana. Toda vez que a Toph perder a bandana vai voltar pra ela. Pronto, resolvido. Você ganhou um item mágico. Você ganhou um item mágico. A bandana da solidão. Bandana que nunca abandona. Pronto, agora você não perde mais a bandana. Bandana que nunca abandona. Isso. Acabou esse problema desse cara dessa bandana. É só pra não ficar com a porra da runa olhando pros outros. Pronto, então agora não vai mais. Resolvido. A bandana. Nunca já dá essa porra descajada aqui também. É verdade, você corrigiu meu cara. Ih, dá essa bosta aqui. Não, não fala assim dele. Desculpa. É que nesse estado atual. Nesse estado é o que ele tá. Mas ainda funciona. Às vezes falar a verdade dói. Ele funciona, mas não é 100%. Vai consertar o cajado? Vou. Como? Ah, o que eu posso? Magia. Magia não, runas. A Miris não usa mais magias. Eu comecei a brincar de mago há um tempo. Não jogo mais D&D. Eu também não jogo, mas tudo bem. Eu vou analisar o cajado ali, usar a runa da criação, né? Junto com o Prime pra voltar. Ele é o que ele era antes. Com o que, Amazon? Com o Prime. Com o Primórdio. Ah, melhorou. Com a Amazon, isso. Ok. É com a Amazon. Chega amanhã, até as 8 da noite, o cajado novo pra você. E eu e foi o entregador. Eu tenho que passar num teste, amor? Tem que passar num teste. Quanto que é a CD? Fala pra mim. 48. 48? Eu quero... Consigo dar uma incrementadinha nesse cajado, já que eu tô ali? Dá tipo uma melhoradinha? Melhorar o quê? Ah, melhorar os poderes dele. Que poderes você tem esse cajado? Atualmente eu só uso ele pra dar bônus pra mais de mais 5 em testes de... Que cajado que é esse? O cajado do alerta, lá. Faz tempo, eu ganhei eles já desde quando era nível 5. Dava iniciativa. Iniciativa. É verdade, da iniciativa aí, ó. Isso, Só que atualmente tá. Eu deixo um positivo, só que... E acendi a luz. E acendi a luz, ele acendi. Tô dando pra você só consertar ele do jeito que ele era. 40. 40, ok. Tá? Se você quiser acrescentar melhorias nele, mais 10 pra cada melhoria que você for ter. Tá. Com bônus de mais 10 mesmo. Por exemplo, ele dá um bônus de mais 5 alguma coisa. Se você quiser aumentar esse bônus em mais 5, mais 10 na dificuldade. Tá. Se quiser aumentar esse bônus em mais 10, mais 20 na dificuldade. Vamos Se você lá. Quiser dar um outro poderzinho similar aos que tem aí em nível de poder. Outro mais 10 na dificuldade. Tá. Vamos lá. São incrementos que você vai comprar. Runa adicional eu adiciono 5, né? Runa adicional 5. Que eu vou usar a criação em primórdio, né? Esse teste pode ser um teste comigo. Se alguém quiser ajudar aí, não sei se alguém tem... Outras pessoas podem auxiliar. Criação. Deixa comigo, você. Então vem, ajuda eu aqui, Grel, você é bom também. Eu fiz um plano inteiro que eu cajadinho. Exato, ajuda eu aí, faz um teste pra me ajudar. E vamos melhorar essa porra desse cajado aí, você vai ver um cajado turbinado. É o Tony Stark aí, né? É a pedra no peito. O Tony Stark. Tony Stark. Beleza. É teste de palma aqui. Dá uma pra você, eu acho que ele criação. Viu o Tony Falcão. Criação? Tony Falcão. Não sei quanto você tem de cada um. Você tem criação? Tem, 43. Ah, não, posso ter igual pra caralho. Rodinha, eu posso ou escolher o valor ou rolar o dado, né? Tony Hall. Isso. 19 no dado. Aí que eu. Você soma e aí o seu total vai virar um modificador pra mim. Que era bom pra caralho. A gente vai ver qual que seria o modificador. Eu somo com esse 43? Isso, 43 mais 19. 62. 62, espera. Mais 34. Quanto é mais 34? Meu amigo dele. 96. 43. 43, então eu tenho mais 43 de bônus. Sim. Eu disse que eu sou bom nisso. Entendi. Porra, meu! Se você colocar esse cara mais 20, você consegue. Dá um bônus de mais 20, você consegue. Peraí, mais 43 de bônus? Como mais 43? Deu 96 o teste dele. Deu 96 o teste dele. De modificador 43. De auxílio pra mim. É 43, né? Eu diria que o Biel é extraordinário nesse sentido. Não, mas 43. Tira 10. Sim, divide por 2. É, tá certo. Então vamos lá. Mas a questão é, sua exaustão é 96? Qualquer coisa usa ali o ponto, né? É, então. Da hora, funciona. Sobrou um. Então é mais 10 pra cada habilidade que eu quiser colocar nesse cajado, amor? Habilidade. O Gideon tá ajudando 4 habilidades. Já tô. E ajudando com a quinta. É, me ajudando mais ou menos. Mais 3, mais 3. Vamos ver quanto é que eu vou tirar no dado então. Vamos lá. Então, só mais 40. Ó, mais 10. Então nós temos 96 no total. Ah, você pode ajudar no teste. Então dá pra colocar algumas coisas nesse cajado. Você quer confiar? Por quê? Você quer confiar? Quero. Vai, Brad. 96, hein? Vou chegar pelo menos no 100zinho. Olha, não deu, hein? Deu quanto? Enrola. Você tem pode adicionar os dois D4. Eu já dei pro Jim. Você quer adicionar os dois D4? Esses pontos logo tá pra caixinha. Só precisa tirar dois uns. É. É pelo menos 100, já pode pôr bastante habilidade. Mais uma. Então vamos lá, vamos pôr umas habilidades aí nesse cajado. Isso, gasta ponto heróico. Gasta ponto heróico. Relaxa, amor, eu posso criar dois aqui com as minhas inspirações. Mais 6. Deu 104. Pronto, 104. Vamos ver o que nós vamos fazer nesse cajado agora. Então eu consertei. São 6 incrementos, 6 aprimoramentos. 6 aprimoramentos. O que nós vamos pôr nessa bosta? Vê o que essa bosta dá na verdade. Vamos lá. É a iniciativa, luz. É, primeiro, vamos aumentar o alcance dele, né? Staff of Alert, né? É, era 9 metros, acho que tá bom, né? Tá bom, você acha? É porque a gente às vezes voa, a gente fica meio longe, né? Vai pra 18? É, pelo menos dá uma aumentadinha, né? De raio, né? Quando eu vou mais 5? É. Vou aumentar pra um mais 10? Staff of Alert, né? Eu acho muito good. Foi? Não é Staff of Alert. É Rod. Rod. Rod of Alert, né, você acha? É. Tá, vantagem. Detectar veneno, luz. Testes de percepção. Magia, acho que é. Jogadas de iniciativa. Vantagem de iniciativa. Algumas magias que você pode conjurar. Que é detectar magia, não sei o que. É, detectar bem e mal, detectar isso. Magia, detectar veneno ou doença. Ver invisível. Não vejo nem o visível. Aura protetiva. É isso aí que a gente... 18 metros de raio... É 18? 36 era um gol bom, hein? Nossa, 18 acho que já... Acho que 36 era melhor. Mais um de bônus no AC e saving throws. Então você pode tirar a neutralização de qualquer criatura invisível e hostil. No caso, eu não, é que a gente... Por causa da Tiamat. É, então é mais 5 por causa do Tiamat. Eu escolhi o negócio, no caso eu escolhi pro Jeff. Falei, toda vez no combate eu quero deixar sempre ativo pra gente ganhar bônus. Sim, pra ganhar bônus. Se eu tiver que mudar alguma coisa, eu aviso. Entendi. Do efeito dura 10 minutos. Então a gente vai fazer assim, ó. Dobrar o efeito. Então, o que, que eu vou fazer? Dobrar a duração. Eu vou... Não, a duração acho que não precisa, mas o que eu vou fazer? Permanente. Então. Não, permanente, você acha? O que, que eu ia permanente. Fazer assim, ó. Dobrar a área. Ir pra 36. É, ir pra 36. Eu ia... Tá perto aqui. Tá pertinho mesmo. Deixar os dois poderes ativos sempre. Ao invés de escolher um, deixa os dois. Dobrar o bônus. Ou mais um ainda. Dá pra deixar permanente, então. Você deixa permanente. Não tem por que você deixar dois ativos. Tem, porque senão você escolhe um. Não, deixa dois. Dois ativos permanente. Dois ativos permanente. Os que estão ativos, eles ficam permanentes. E aí, dá mestre. Vamos tentar entender. Bastão do alerta. Bastão do alerta. Aprimorado. Aprimorado. Da morte. Reaprimorado. Da morte. É, reaprimorado. que jogada do dar banho lá não dá pra mim aqui que eu resolvo. Banho, pode. Vamos lá. Nós vamos abrir uma lojinha de então, tá. Itens mágicos. Dá vantagem em percepção e iniciativa. Vai mexer nisso? Não, por enquanto não. Vamos ver. É pra todo mundo. Vantagem, percepção. Não. Isso daí é pra mim, é individual. O que é pra aliado é os benefícios de saving. Você quer deixar isso em área de 9 metros? Aí é quem tá criando. Não, mas aí vamos conversar, né? O item não é meu, o item é nosso. Que vantagem, iniciativa principal. É nosso, por isso que eu tô falando. Mas bom pra todo mundo, vantagem, iniciativa. Você já tem, Griel? Vantagem. Puta, então só eu não tenho, deixa eu ficar quieto. Não, mas o Dio não tem que ter. Eu não tenho por causa do item. É verdade. Mas você sabe mesmo assim? Não, mas aí só eu vou afetar, não compensa. Todo mundo já tem. Você tem que ser uma iniciativa alta também, né? Exato. É. Mas as, meu dado é ruim. Ele direto passa uma iniciativa, eu tenho um bônus do caralho. Eu tenho 38 de bônus. Aí, então. Eu tenho 18. Eu tenho a porra foquinha. Então vamos lá. Uma da vontade no peito, tá. Eu tenho 15. Então, se você quiser, você não precisa. Você não soma carisma na iniciativa. Por quê? Eu sou. Porque eu somo a minha destreza e. Não, pera. Eu peguei o poder do Dom Ladino, de somar carisma no intestino. Tem um talento aqui que eu tenho 15. Vem cá, eu não... Mais 15, mais 15 do seu talento. Dá pra você colocar mais 15 no seu, pra você pegar essa habilidade minha. Tem um Ranger que adiciona a iniciativa, é, sabedoria na iniciativa. Sabedoria e o carisma. Com todo um valor. Sabedoria, acho, né? Entendeu? Eu sei que tá marcando. Eu não sou focado em combate, então essas coisas nem... Mas a questão não é que você é focado em combate, é você agir primeiro. Então, mas você agir primeiro é só em combate. Eu tenho 35 sabedoria. Porque pra agir primeiro no social não é iniciativa, né? Pega isso aí do... Porque aí não é minha reação física, é minha reação mental. Cara, eu tô muito bem. Aí eu acho que seria... diferente. Aí, 35? Mas ainda assim você tem 35. 10, 12, mais 12, né? Se você quiser. Sim. Se você usar os poderes que eu tenho. Vou marcar todos os poderes gatos. Anota aí, 35. Olha, passa a conta. Eu não deixo pra essa próxima sessão que eu pego certinho as coisas do nível. Tem magia. É só isso. É só isso? É. Agora a gente ganha runa e... Magia. Detectar bem, mal, magias, veneno, doença e invisível. Por manteve. Enquanto, mantém, normal. Ok. Aura de proteção. Isso. 17, na verdade. Hoje ela emite uma luz num raio de 18 metros. Vamos dobrar essa área. Então, espera aí. Isso daí é de emissão de luz. É só luz. É só luz? Calma. Não, isso é a aura, não é? É a aura. O primeiro, a aura, ela tem 18 metros de raio. Isso. E a aura é dar os bônus e ela emite pra gente. Luz. Vai mexer no, na área, né? Na aura, sim. Então, 36 metros de raio. Isso. Você tá falando de lápis, né? Porque vai ser que a gente quer trocar, porque não. A gente tá discutindo. 36 metros de raio. Isso. Ok. E aí, essa aura dá... Hoje ela tá dando mais um de bônus em AC e saving throws. Que é 5. Mas você escolhe qual das duas, não é? Não. É nas duas. Você não escolhe o poder de... Só moeda, é os dois. No começo era. Depois que tunou, aí ficou nos dois. Não, então a gente já ganha os dois automáticos. Sim. Porque ela passou por mudança no Tiamat, entendeu? Mas ele tá lendo direto do livro. Então, eu sei, mas na época não, era um ou outro, por isso que eu ficava alternando. Eu acho que não, acho que sempre foi os dois. Então, eu acho que sempre foi os dois e... Gente, ela gostava de interpretação ou de tradução, não importa. É, ela gostava de alternar. Ok, então é os dois que dá, então vamos dobrar o que ele dá. Dobrar? É. Com um aprimoramento? É, porque... Não. Não vai dobrar. Vai passar pra mais 5, então. Não, ele já é mais 5 porque ele foi no cemitério dos dragões. Então vai passar pra mais 10. É isso, por isso que eu tô falando. Okay. Porque ele já é mais 5, é que aí você tá lendo o básico, né? É. Isso. Gente, eu vou indo, viu? Só pegar o Ariel, vai indo. Até domingão, gente. Até domingo, Ariel. Bom descanso, boa semana. Ô, vê se o foninho tá aí, viu? Tá. E a lozinha também. E a lozinha também. A lozinha também, tá tudo aqui, né? Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tá, então vai pra mais 10 de bônus. Isso. Dois aprimoramentos até agora. Isso. São 6. São 4. Não, são 6. E isso permite detectar criaturas invisíveis dentro da área. Ok. Quer subir pra planetério? Não sei se sabe. Não, eu vejo qualquer lugar. Eu vejo planetério, plano físico, plano... Mas é que tipo, o cajado detecta. Tchum. Sim. E revela pra vocês, vocês conseguem detectar. Quem tá dentro da aura, se tiver alguém dentro da aura nessas condições, vai conseguir ver. Porque eu não enxergo planetério. Nem eu só tenho percepção às cegas. Eu vejo planetério. Só eu vejo planetério. Só. Só eu, verdade. Pode ser. Da hora. Ok. Vamos dar um up então. Então já foram 3 alterações, né? 3 de 6. E eu acho que não tem mais coisa no cajado. É, eu acho que é só isso. Eu vou aumentar mais uma vez, do mais 10, vamos passar pra mais... Dá pra passar pra mais 20, 15, tá? Dá pra passar. Nossa, muita coisa. Dá até pra 25. Não tem de bônus, mais 20. Mas a puta, cachorro. Ok. Então, 36 metros de raio, é a aura. Ela emite luz brilhante, dá mais 10 de AC, mais 10 de salvaguardas pra quem tiver na aura. E permite que quem tiver na aura consiga ver, sentir, detectar, né? Criaturas que estejam na aura e estejam invisíveis. criaturas que estejam no plano etéreo dentro da área e também funciona como visão da verdade para criaturas que estejam na área. Dá pra ver ilusão. Dá pra ver ilusão, isso é bom. Que mais? Não tem mais nada, cajado. Esses são os poderes básicos dele. Dura 10 minutos na aura. Ah, é, tem que deixar elas permanentes, né? É, vamos deixar a aura permanente. Tem mais dois incrementos. É, pode ser. Não, ainda tem, tem mais dois. É. Caralho. Não é uma hipótese. Não, é que eu achei que você tinha falado gastar dois. Permanente quando ativa, né? Isso, é tipo o botão ligar e desligar. Isso, isso, podem desligar sim, se quiser. Sim, isso. Ok. Permanente enquanto o portador desejar. Não ativa sozinho. Ok. Já foram então quatro modificações, tem mais duas. Vocês querem promover algum poder ou querem um poder novo? Adicionar alguma coisa? Mas aí tem que ser alguma coisa de nível significante, né? De igual a esse. É, então aqui vale a pena. Não, tipo, não é, não é nada que seja muito forte, tem que ser compatível sim com os poderes iniciais. Exato. Sei lá, você acha muito forte por vantagem nos seus intros? Acho. Você acha? Tudo bem. Nem o cajado do poder faz isso. Não, ele só dá um bônus só. E se você ganha resistência contra magias. É. Ah, dá resistência magia pra nós então. Não sei se a gente, se a galera já tem. Todo mundo tem resistência magia. Vocês têm? Eu não sei. Todo mundo tem. Por causa do, da armadura. Armadura arco-íris. É verdade, do metal arco-íris. É que é tanto poder que eu nem sei o que pode eu tenho. Pode dar uma resistência unidade pra cada um. Oh, sério? Mas aí seria os dois incrementos. Um incremento por cada resistência na área. Então, dois incrementos, duas resistências. Duas resistências pra cada um na área, hein? Olha. Cada um na área. É, o mestre tá deixando, se o mestre tá deixando... Em área? Não faz muito bico que eu mudo ideia. Pra todos nós. Todo é mundo área? Na área ganha duas resistências. Não tô achando forte, não tô achando fraco. Mas por quê? Por dia, né? Não por combate, por dia. Ou por vez que é ativado. Porque senão, desliga, desliga, desliga, desliga. É, por dia. Por dia. Poder são por dia. Por dia. Hora, gostei. Então vamos, vai isso então. Duas? Duas? Duas, duas é outra. Ou uma aí quer outro poder diferente. Não sei, se quer algum. Quer ser duas. Quer pôr algum poder? Não, é. Campeonato, resistência lendária. Põe duas resistências então, porque às vezes os meninos precisam de algumas. Eu principalmente. É. Eu, nossa, eu. Os dois aqui, nossa. É, o que mais precisa. E eu raramente gasto as minhas. É, eu também não gasto. E eu tô sempre de vida cheia. Eu também. Eu nem se fala. Tô com 400 e pouco de PV extra ainda. Ainda? Mas tá 400, tá caindo. Tá caindo, tá caindo, tá devagar, mas tá indo. Relaxa, Bedão. Fala aí uma região que você não gosta. Como assim? É chuva de meteoro. Chuva de meteoro! Peraí, peraí. Ela já tá mergulhada embaixo do bagulho. Mas é, a próxima vez que alguém der uma chuva de meteoro, eu vou gastar um ponto. Opa! Vamos ver. Beleza, Di. Bastão do alerta aprimorado. Filha, uma cartinha lá. Ó, querinho, agora eu vou gastar uma resistência lendária pra passar no meu teste. E da CA, lembra disso, gente? Sim. A gente não lembrava disso. No teste cento e pouco eu não é, passo. É, você não vai passar nesse teste. Não passa, se eu não passo, mas nem fudendo. Suspeito que você não passará. Não passo, não passo. Ai, eu tiro baixo. Eu suspeito que você não então passará. Baixo. É teste que é de constituição? Constituição mais controle. Então... 49... Cadê meu controle? Mais 6... Olha, não deu! Eu vou usar as resistências lendárias. Quase assim, ó, passou um pouquinho da metade. Vamos ver se tá funcionando. Bum, resistência lendária. Ai, meu, termino... Então, só que o cajado traiu vocês. As runas traíram vocês. Ele sugou a resistência lendária. Beleza. Vocês tentam fazer com magia, vocês não... Termino meu cajado, o cajadinho, ó. Tá, dei um upgrade nele. Calma, Toff, é muita luz. Peraí, é desse. É desse. Não, peraí, peraí, peraí, peraí. Abandona... Não, botando volta pra ela, não volta pro lugar. Então, isso vai ser engraçado. Abandona pra voltar. Caralho. Não, vai ficar assim, vamos vai... pegar da hora pra caralho. Mas gostei. Já foi assim, ó. Opa, vamos errado. Olha. É tipo a capa lá do Doutor Estranho. Doutor Estranho. Grudando no rosto do cara. Exato. Da hora. O Vandana vai ficar voltando. Não usa poder nunca mais. Eu acho que eu só segurar. É, porque é um olho só que eu tenho um olho. O outro não. É que eu uso. Quanto mais esse aqui não é o outro. Nossa, quanto poder. Ok. Vocês gastam ali uns 10 minutos aproximadamente. Você e o Grial juntos, utilizando a runa da criação, modificando ali o cajado. E aí vocês terminam, o cajado tem uma aparência diferente, inclusive. O brilho dele é mais intenso, o brilho dele se espalha para uma área maior. E vocês se sentem muito mais poderosos quando estão nessa aura. Amor. Alguém tem poder que recupera com descanso curto? Bastante, né? Eu. Não, cajado. Não, você já tem. Eu acho que não. Você tá quem tem? Eu falei, eu. Amor, eu vou deixar uma marca no cajado, no Grial, tá? O Grial tem. Tem esse pulso de ação. Okay. Vou deixar uma marquinha de uma rosa azul ali, ó. Não, mas ele fez pulso de ação okay. Com... Tudo que eu fiz é dessas coisas de... Então, não tinha. Autoria? É, vou deixar uma autoria nos meus itens. Mas que eu mexi. Muito bom. Eu tenho pulso de ação, eu tenho. Ele teve que usar... Ele tem também, então. Então, ah, ele tem dois pulsos de ação. Ah, tá. E recupera de caso curto. Eu vou fazer um negócio aqui, uma... Meu, uma historinha pra ele, né, também. Depois você passa pra mim o devastação do Araqueta e sei lá, o Conta Quinte. O Araqueta, quando passo tá cá? A destruição do Conta Quinte aí. Tá destruindo tudo o Icon People. Quer anotar já ou já passo já? Ah, depois. Quero saber que tanto você quer que né, gaste com o Terói, seu filho da puta. É porque a gente não tem no outro combate. É porque ele tá sem. É. Porque o próximo inimigo que vem. É incomparavelmente mais forte pra essa dragueira. Relaxa, agora a gente tem um cajado. É a Lisbeth. É a Lisbeth! É umas morras de sas. Umas morras de sas, né? Bem, então vamos voltar pro caminho nosso. Vocês voltam pro caminho de vocês? Isso. Ok. A Toph usa a destruição de novo. Pra gente ter um caminho, né? Pra você ter um caminho. Eu tenho o rajado de vento, é só ir levando os escombros. Haja rajada de vento, né? Mas a gente não sai por aqui? Sim. Eu taquei lá, não foi? Não sei. Olha a descrição total. Pode copiar. Pode copiar. Bom, vocês vão seguindo então a direção norte aí. Seguindo as orientações da chave, vocês viram para a esquerda quando vocês saem desse salão. Isso. Passam por uma sala, uma antecâmara pequena, certo? Chegam a um salão maior. E todos os lugares por onde vocês vão passando aí, vocês veem uma arquitetura bizarra, com o símbolo de Zaz por todos os lados. Um local todo cheio de cobras, certo? E vocês vão passando por três câmaras de sacrifício. Esse primeiro salão grande aí. Né? Depois vocês pegam um corredor inclinado e chegam num salão maior ainda. Uhum. Também uma outra câmara de sacrifício, com um altar gigantesco no centro dele. No qual vocês percebem que muitas pessoas foram sacrificadas, porque o altar ele tem um sulco assim, do tamanho de um troll. E ele está inteiro manchado de sangue. A pedra, outrora meio marmorizada, meio esbranquiçada, ela tá tingida de vermelho num tal nível que parece que o sangue penetrou nas entranhas da pedra e tingiu ela de forma irreversível. Ah, tá vendo? Compra essas pedras aí e mancha. Tamanha quantidade de sacrifícios que foi executada lá. Em seguida, a chave manda vocês irem pro sul. E vocês passam numa espécie de um mausoléu. Uma cripta. É. A chave tá mandando nós, caralho. Ah, na cabeça de cobra. Uma cripta. Vocês passam nessa cripta e vocês veem que tem várias alcovas ali. Em cada alcova, um sarcófago. São cerca de 12 sarcófagos que estão ali. Ok. Vocês fazem? Vocês vão querer explorar ou seguir direto? Não, vamos seguir. Quanto menos armadilha, melhor. Vocês saem, quando vocês saem da câmara, né, da cripta, vocês veem uma plaquinha escrita há tesouros aqui. Olha, deixa eu ver uma coisa, porque eu... Não, eu quero ver uma coisa aqui, porque... Beleza. É porque eu tenho um anel que ele indica onde estão as riquezas pra mim. Ah, ok. Não há nessa tesouros cripta aqui. Há riquezas. Olha, gente, há riquezas aqui. Onde? Sim, o corpo das pessoas. Não, há riquezas materiais aqui. Mostra. Sim, o corpo das pessoas. Não, o corpo das pessoas não é riqueza material. Eu acho que é. Não, eu digo ouro, parceiro. Ouro, itens mágicos. Esse tipo de riqueza. Corpo de pessoas você não faz, você não vende. Só mas a pessoa morre, né? Não tem riqueza maior que a vida. Ah, então, mas já morreu, não tem riqueza, então. Filosófico, para um bardo super perfeito de inspiração. Pensando o quê? Tá morto, não tem mais riqueza ali. E aí, vocês querem entrar? Bora? Quer pegar um negócio? Vamos? Não sei, eu tô perguntando se vocês querem, eu tô de boa. Você tá de boa? Então eu bora. Tô de boa. Eu só tô dizendo porque me falaram aqui. Se você quiser pegar as riquezas que lá estão, fica à vontade. Não, pra falar a verdade, eu não preciso. Então eu não gosto. Sei, as últimas salas são meio suspeitas. Você tá traindo a si mesmo. Eu estou traindo a mim mesmo. As últimas salas são muito suspeitas. Nada de mão beijada aqui, não. É, eu sei. Oh God. Não, vamos seguindo. Nada de bom beijar. Que negócio idiota, né? É assim, né? Whispers. Agradecer. Whispers. De vocais. Depois eu vou te responder, tá, mano? Você perguntou pra mim. Certo. O povo de Tamura aqui estranho. Eu dou nada, né, mano? Pô, idiota, né, velho? Mão beijada. Foi nesse sentido. Pô, mano, pé do cu, velho. Pé do cu, né, velho? Pé do cu. Porra, velho. Outra frase sem sentido também. É que nem caiu o cu da bunda. Não faz sentido nenhum a frase. Eu só sou um leproso, né, velho? Ai, beleza, cara. O cara tinha uma lepra no fiote, né, velho? Ah, não tem como, vai né? Vai andando e vai... Caralho. Ó, oh, tem um ponto enorme aqui. Vocês saem do sarcófago? Do sarcófago da cripta, então? Sim. Sim. Não, vocês saem da cripta, continuam. Eu tenho dois aqui, seguindo pro terceiro. No longo corredor. Chega no final do corredor, ele vira pro sul. Pra baixo, né? E aí vocês viram pro oeste. E chegam numa antecâmara enorme. Isso. Quando vocês chegam nessa antecâmara, vocês notam algo estranho. Uma cobra no chão. Finalmente! As cobras param no corredor, elas não entram na antecâmara. Até elas têm medo daqui. Pois é, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente tá fodido. Eu não tenho medo. Eu posso abrir essa porta tranquilamente. Não, medo eu também não tenho. Deixa eu ver se eu ouço alguma coisa lá dentro, só um segundo. Isso, é uma boa. Puf, 15 mil. 15 mil! Esse é o teste. Deixa eu testar. 750 mil. Oi? Eu chego próximo à porta pra poder tentar ouvir alguma coisa lá dentro. O mínimo barulho diferente, ou uma respiração, sei lá, eu quero tentar detectar. Eu faço... percepção de ki vital, beleza? Ok. Você precisa rolar teste? Role. Sim. Cinco e quatro. Quanto tava, peraí. Você triplicou a arcana, não foi? Não, foi a percepção. Tá 97. 91, quer dizer. Não, 97 já é meu bônus, já. 97 já 291. 291, mas não é a proficiência que triplica? Ou é o bônus da proficiência? Ah, é mesmo, é só proficiência. Só proficiência, né? Então é mais 24. Então, mais 24. Então triplica, né? Mais 24, é 12. 12 com 12 é 24, você tá duplicando, triplicando. Não, é mais 24. Tá, então 12 mais 24. Então 36. 36 mais 97. Mas esses 12 já tá somado 97, né? Tô. Oh, perdão, 24 mais 97. Dá 3, sobra 21, 121. 121 mais 5, 126. 126. 126. Já deu 126 no teste. Certo, essa antecâmara aí, vocês estão vendo no mapa aí o local? Essa aqui, né? Essa, né? Então a gente tá vendo. Essa antecâmara. Ela é o último posto dedicado a Zaz. Vocês veem esculturas de seres ofídicos eu provo que eu pelas paredes, teto e chão, certo? Vocês veem no centro desse salão um pedestal, 1,20 m de altura. Mas tá aberta a porta? A porta está fechada. Sobre esse pedestal, escrito na antecâmara. Ah, perdão. Sobre esse pedestal, existe uma bacia de pedra, dentro da qual vocês veem que há sangue. Um sangue já escuro, já meio coagulado. Tá? Nesse pedestal, vocês veem que está escrito assim, em runas serpentinas, como se fosse uma linguagem de cobra, vocês olham, vocês conseguem ler. Está escrito: faça uma oferenda para o deus da traição e siga adiante, em frente ao guardião. Diante de vocês, onde a Toph está, existe uma pesada porta de pedra cuja face exibe em alto relevo o símbolo de Zassa, aquela cabeça de serpentinagem gigantesca ocupando as duas folhas dessa enorme porta. Tá? Essa porta ela tem 6 metros de largura. Um portaço. E essa porta dá para dentro do que vocês imaginam que seja mais um templo, mais um altar de sacrifício. Quando você para ali e começa a ouvir o que está do outro lado, você escuta ossos se mexendo, músculos se mexendo, e você escuta uma respiração calma, uma respiração tranquila, tá? Então você expande o seu próprio ki para que ele toque o ki daquela pessoa que está atrás daquela porta e revele para você características daquela pessoa. E você se surpreende. É extremamente familiar a pessoa que está lá dentro. Parece que alguém que você conhece. Você não sabe, imagina nós que não está prestando atenção lá dentro. Ela não vem, Mirtha, você tem que subir aqui em cima e pegar ela. Parece uma pessoa que você conhece, mas ao mesmo tempo parece uma outra pessoa. E é estranho, porque você pensa, caramba, a minha é familiar essa outra pessoa. As duas? As mas eu duas. Nunca vi essa outra pessoa, é estranho. Como se você conhecesse, mas como se você não conhecesse essa pessoa. É, de alguma forma, similar a isso. É estranho. A pessoa que tá aí dentro, a criatura que tá aí dentro, é como se ela estivesse toda hora trocando a forma. Uma hora ela é um burro, uma hora ela é celerinho, uma hora ela é você, uma hora sou eu. É todo mundo familiar, é tudo familiar. Mas ela tá muito sossegada, tá muito tranquila. É claro, gente, não tô ainda. E ela tem um poder gigantesco. Será que essa troca não é porque ela é aquele tipo de criatura que você olha e cada um vê uma coisa, vê a pessoa que ela acha que trairia ela? Nunca ouvi essa história. Não? Não, tem algumas habilidades que você se transforma na pessoa que a pessoa quer ver. Você espera ver. Então, eu imagino que seja mais ou menos isso. Entendeu? Então, Murat tinha uma lenda assim, que só que no caso só mudava o rosto. E a gente não podia se assustar com ela. Se a gente fizesse qualquer expressão, aí ela roubava nosso rosto. Entendi. A gente chamava ela de... Como que era? Come rosto? Araca, eu não lembro. Come rosto? Não lembro o nome. Como? É ladrão de rosto. Isso, você conhece? É ladrão de rosto. Conheço, eu tive na sua mente, Toph, esqueceu? É verdade. Você chegou nessa parte já ou não? Já, passamos. Terminamos o primeiro, estamos na metade da core agora. É. Metade da lenda de Korra? É. Caralho, eu nem terminei de assistir. Caralho. Lenda de Korra, não, eu sei como termina tudo, mas não terminei de assistir. Porque na época saía por semana. Ah, né? Sim. Ah, sim. Então tá na segunda, no final da segunda temporada, no final. Então, parece isso aí. E lá ela ficava mudando, quando ela roubava o rosto das crianças, ela pegava a personalidade. É, pode ser alguma coisa assim. Que estranho. É, tá morando estranho. Que eu me lembro. Quer dizer, eu morei na nova Tamurá. Tamurá que eu conheço por história. E aí, que vocês bom, pelo que vocês falaram, a gente precisa fazer um sacrifício, né? É, parece que aqui tem aqui, ó. Tem uma bandeja de sangue. Pelo cheiro dá pra sentir que é sangue. A gente tem que dar sangue. Eu já dei meu olho porque ele é filho da mãe. Eu vou até lá ver se tem mais alguma coisa escrita ali em volta. Nas quatro faces do pilar tem a mesma coisa. É. Tá falando que vai fazer um sacrifício. Próxima oferenda ao deus da traição. E entra em frente o guardião. E aí, quer fazer um sacrifício pra ele? O outro? É. Ele tem que dar sangue se quiser. Não sei, vamos descobrir. É, o deus da traição, não reclama não. É a primeira vez você consegue me acertar, né? Mas, por favor. Bora lá, vê se você consegue me acertar, né? Você não espera. Ah, espera, tem alerta. Tem alerta. Todo mundo aqui tem. Eu tenho alerta. Vai, faz o teste, tá jogada de ataque. É, com runa. Porque eu não corto nada com ninguém assim com a mão. Não sei. Eu só corto com runa, meu bem. Com runa que você tá usando? Eu vou usar a vida pra tirar o sangue dela. Nossa. Você vai me dar uma hemorragia, filha da puta. Você quer que eu jogue? Eu ia arrancar só um pouquinho. Ela joga o teste, tira 85 nos dados. É, pra ver se vai me acertar. 21.010. Ah, eu tenho 41 de runa. Você tem que superar o quê? Minha CA nesse caso? Sei lá. É a CA, tá fazendo um ataque. É a CA. Não, na verdade... Mas é com desvantagem o meu ataque. Tá sugando o sangue dela com a mão da vida? É. Salvaguarda você. Eu vou tirar um pedaço, um pouquinho de sangue só. É a salvaguarda versus o seu teste. O meu teste. De constituição, no meu caso? Sangue e constituição? Sim. Vida e constituição. É, salvaguarda. Não, vida é sabedoria. Mas é como é o. Salvaguarda e constituição, ela tá drenando pra você reduzir a metade o dano dela. Ah, então vai tirar, eu vou tirar de qualquer jeito. Oh, foda-se, eu vou tirar de qualquer jeito. Bom, né? É a deusa traição, você tem que trair alguém, esqueceu? O sacrifício não é sangue, prometi atrair alguém. Mas a gente tá falando até agora de amor, você quer me trair? É, você quer que eu faça o quê? Ou a gente não entra pra passar. Pô, se o sangue é meu, então eu vou entrar. Vai, Paulo. Se o sangue é meu, eu vou entrar. O sacrifício tá feito. O sacrifício foi pronto. Eu deixei ela me acertar, né? Eu vou na porta. Dá licença. Não, vamos lá. Se acontece uma coisa, olha que a gente põe. Aí, pronto. Meu sangue tá lá. Né? Tá lá. A porta vai se abrindo lentamente num longo ranger. Faltou um óleo. Quando você abre e olha lá pra dentro, você se arrepende. E a venda começa a descer mais rápido pra cobrir seus olhos. Porque o que você vê te deixa extremamente perturbada. Eita. Mas... O sangue na bacia, ele borbulha. Viu? Pode entrar. Ele borbulha. E quando você olha lá pra dentro, vocês olham lá pra dentro, vocês veem uma criatura bizarra. Que vira pra vocês, encarando vocês. Juntem-se. Vira pra vocês, encarando vocês, e diz a seguinte frase: meu sinal. É agora. Ah, digam juntos ao meu sinal. Calma, gente. Eu aguardava a sua chegada, Libertadores. Para vencer o desafio, o grande desastre, não consigo enxergar. Uma traição? Só um momento! Uma traição. Vocês devem trair seus próprios companheiros. Vocês estão vendo a Toph lá dentro. Eu já tô lá dentro? Não, a gente tá vendo a sua imagem. Porque foi o seu sangue, entendeu? Sem bandana. Com seu olho original. Ah, viu? Na testa. Oi, mãe! Quê? Tem dois olhos e um terceiro olho na testa. E você reconhece aquele terceiro olho como o olho que você ofertou às As. Puta! Virei rei de novo. Virei rei de novo. Mala campanha. E quando ela fala, a voz dela é um misto da sua voz e da voz da Ciel. Ih, porque eu traí, caralho. Uhum. Deixa eu encerrar. Quer encerrar, a gente pode encerrar já. Não, cara. Não, eu só quero saber se vai demorar. Se você precisar encerrar já, podemos encerrar na hora que você precisar. Não, não, fica tranquilo, a mulher vai tomar banho. Vocês ela... vão sair de novo? Ela quer ir no barzinho lá em América. De novo? Pois é. Nossa. Não, em América a gente nunca foi. Vamos dar esse pular, né? É. Não, a gente conhece gente lá. Quanto tempo você quer? Não, sei lá, ela vai tomar banho. Meia hora? É, acho que é, acho que dá. Meia hora, então a gente encerra. Mais ou menos. Ok. A gente tem um problema. Bom, pelo menos não ela olha pra você e sorri. não é espelho. Não é espelho. E aquela voz dupla, duplicada das duas, fala: surpresa? O que, que é você? Eu sou você. Não, você. E por conta das suas ações, você também. Viu? É quem trai e o traído. Olha aí. Querem que eu prove? Não, obrigado. Vou provar. Destruição total. Ah, vou roubar agora. Aí. Vou roubar desse filho da puta. Tá aqui. Ok, galerinha. Caraca, a Toff e a Ciere se fundiram. Aí é um problema pra um parceiro. Então, o duplicado que tá ali dentro tem as habilidades da Toff. E as habilidades da Ciere. Nossa, que problemão. Inclusive os pontos de vida temporários da Ciere. Ainda 400. Tem 400 e pouco. Caiu já. Mostra aqui, não tá mais 2 mil. Calma. Ok. Deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha. Porque deu uma melhoradinha. Vai te salvar? Não vai não te salvar. Vai. Me salvaria. Mas ajudou é por mim. Isso que você tava perguntando as minhas coisas? Sim. Filho da... Você sabia que era eu que ia trair? Desculpa, eu te traí. Eu não ligo. Olha que bonitinho aqui que você está enfrentando. Espelho. Exato. Que da hora. Puta, esse zumbi que louco. Esse zumbi é louco. Ok. Pra ele terminar, eu não terminei, mas pra ele na página 19, eu lembro. Ok. Ah, minha ressonância. Calma, calma, calma. É só eu e você. A gente sabe nossas habilidades. Acabou de falar destruição total. Ah, é? Dispara destruição total em vocês. Não, vamos lá. Ok. Vamos lá. Qual que é a CD pra resistir à magia de vocês? A minha 55. É tipo... A minha não é tudo isso, não. A minha é 44. Ok. Então a CD é 55. Não, é mas maior, eu... Né? É maior. Vou usar um ponteiro que tira a mão pela caixinha. Então, mas no caso tem que fazer um teste primeiro de destreza pra ver se eu vou desviar, né? Então, eu vou... Salvaguarda de destreza, destreza pra vocês. Eu vou usar meu ponteiro eco. Ah, jogo. Pra mim... Vou perder o jogo. Voltar pra você. Ah, você vai tentar reverter pra mim? Eu vou. De novo? Já eu não quero tomar outra destruição, uma destruição total na cara. A gente nunca tomou. Pois isso que eu já não quero tomar. Não precisa de por enquanto, caralho. Ele tá voltando. Ele vai comer uma fogartinha. Não, eu tô... Destruição total, Ciere. Não, você tem certeza que você vai fazer isso? Tem, eu sei. Você pode voltar pra mim de novo, mas eu tenho a do Dark que eu volto pra você de novo se for esse problema. Tem certeza que você vai fazer isso de novo? Tem. Quer dizer que você vai fazer isso? Sim. Ok. Então, que negócio... Explode, a Ciri usa a reversão. É, eu entraria na frente, né? No caso, né? Usa a reversão e devolve pra ela aquilo. Ela só sorri. Eu vou fazer o quê? Eu não sei quais as habilidades do bicho assim. Quando ela sorri, agora a salvaguarda de vocês é assim, de constituição. E a Toff e a Ciri são arremessadas com pra fora, pra antecâmara. Porque elas explodem com a reversão de dano. Por quê? Aquela destruição total explode ainda. O negócio se espalha, certo? Ela não tá preocupada com o negócio se espalhando. Só que ela fica só sorrindo. Ela não sofre qualquer dano. Quem sofre o dano são vocês duas. Oxi! Seu poder te traiu. Faz muito sentido pra mim, mas tudo bem. Ela tá dando aquele negócio de dar dano no outro, né? De, tipo assim... Eu não sei o nome. Não. Oh, tem um tá poder dizendo que Zaza interferiu. Será? Não. Não. Tem um poder que dizendo é... dizendo que tipo quando assim, ele apanha, são vocês que apanham. Tem um poder... Muito bem, inspiração, Celerinho. Porque vocês que formaram ela. Vocês lembram da Alexia? Então, eu tô falando, é o poder que você bate, bate, só quem sofre dano é o outro. Exato. Quem que é a Alexia? Hã? Bruxa? A bruxa, a Medusa, não, sim, sim. E vocês atacaram ela e feriram a mãe do Muri? Uhum. Literalmente, o Muri deu uma machadada na mãe dele. E eu dei uma flechada no pescoço. Pois é. Constituição, então? Constituição. Qual que é a CD? 55. Obrigado, Toff. É, de buenas. 8 e 8. Falei, Constituição. Você sabe que a gente tem mais 10 agora do cajado, né? Falei. Minha Constituição não é tão alta, né? E é 55, né? E daí? Se você tem constituição alta, beleza, eu não tenho constituição alta. Ô, temos 2 pontos aí por dia. 2 pontos aqui. Resistência agora? Sim, eu sei. É. Mas você acha que eu já não vou usar? Aí eu passei. Eu também passei. Lógico que eu passei. Resistência lendária. Ok. Bom, a explosão ela ocorre. Num raio de 18 metros. Eu acho que vocês estão além dos 18 metros, né? Sei lá. Qual é o tamanho da câmera? Tela, velho. Ah, é o mesmo tamanho dessa daí, ó. Ela só é mais gordinha. Então a gente tá longe dos 18 metros. Então, vocês não estão nos 18 metros. Então a área de efeito da explosão que ocorre nela não afeta vocês. Mas o dano que seria nela é passado pra vocês. Ok. Ok? Certo. O dano vai ser dividido entre vocês duas. Tá? São 250 pontos de dano de obliteração e 250 pontos de dano de concussão. Dos escombros que explodem e vão batendo nela. Certo? Então vai ser 125 para cada uma. Nesse caso da concussão. Mas se vocês passaram na salvaguarda de Constituição para reduzir a metade, vocês reduziram a metade esse dano. Então, mas no caso da concussão, acho que por ser só dano de pedra, não é um dano mágico, acho que isso não toma. A gente é imune a dano não mágico. Tomam sim. Não toma não. Tomam sim. Não, então você tá burlando um negócio nosso. Ok, não tomam. É isso que eu quero entender. Você tá burlando uma... Não tomam. Uma resistência a uma imunidade nossa ou não? Não tomam. Aí tava vendo se era mágico ou não o dano. É, porque é os escombros que estão vindo na gente. Então 125 de dano obliterante em cada... Não é dividido o dano não. 250 pontos de dano obliterante. 125 em cada, ele passou no teste. Pera, deixa eu pensar. O dano foi nela. Não foi dano em área em cada uma de vocês. O dano foi nela. Então 250 nela. 250, 125, 125. Tá. Então 62. Não, 125, 125. Se passou no teste, 62, metade. Ah, tá. Ah, não. Agora eu saquei. Felizes? Não. Feliz que eu não morri ainda. Sua piranha! Não diga isso, eu sou você. Piranha, então! Eu sou você também. Quem é isso? Eu! Me respeita! Pô, a gente tá na Idade Média, você é mãe sem marido, você é piranha! Eu fiz um sacrifício. Eu gerei um filho no mundo pra salvar a gente, você vem falar que eu sou a piranha. Mas como você vai ser igual ao outro combate? Vocês decidem, vocês gostaram da dinâmica? Sim. Querem tentar novamente? Uhum. Posso testar uma coisa? Então vamos. Isso, bate em nós. Essa piranha exatamente. Bate em nós, vamos lá. Vamos ver se vai pra bate ela. Bate em nós, você é louca? Bate em mim. Eu sei que você aguenta. Isso, bate em mim. Mas eu acho que não vai pra ela, mas bate em mim. Eu vou de também. Leve. Vai de leve. Deixa eu bater também. Ela tá com vontade, ela tá com vontade. Tá com vontade? Pode bater, pode bater. Não, vai. Ela fica só olhando e só rindo. Como que eu faço malotes da morte? O três retardado. Como que eu faço malotes da morte? Depende de quanto de que você tem. Quanto de que você tem? Então, quanto de que você tem? Infinito. Eu posso abrir a trama e puxar o tanto de energia. Ação que bônus, eu vou jogar um cantrip em você. Tá aí eu tenho que te acertar, né? Não, peraí, vamos lá. Você vai dar um cantrip de quê? De eletricidade? Não, não dá eletricidade, não. Dá outra coisa, que não é runa. Eu sou imune. Mas é runa. O que você não é imune? Mas ela é runa, Tamiris. Não é. A sua não é runa que você dá de eletricidade? Ó, eu sou imune a fogo, gelo, veneno, psíquico, ácido, elétrico, necrótico, force. O que você não é? Mais fácil. O que eu não falei. O que você não falou? Eu não sei. Porra! Radiante, radiante. Psíquico você psíquico é? Eu sou. Radiante. Tem que dar uma coisa radiante? Tem, mas não é tão forte. Não tem, mas é só pra saber se funciona. Você não precisa me matar também, né? Tá bom. Mata. Eu vou gerar uma energia assim de mágica, energia de aula assim, ao redor de mim e vai explodir. Que é a onda destrutiva. Toma aí uma onda destrutiva. Só que vai nos dois. Tá, você vai me matar. Nada, é de boa. Quando ele não vai tomar, vamos lá. Vocês fazem um save aí. E o save é de boa. 65. Tá bom? O que que é? Constituição. Não sei. 20! Um? Não, eu tirei um. Ah. Tem onda destrutiva. Não, é mais pra frente ainda. Aqui tá as características. Bom, gastei minha ação. Ô, Di, eu acho que se você quiser, eu vou te dar essa carta aqui, ó. Constituição. Não, eu tenho cura. Mano, vocês têm quantas cartas vocês têm aqui? Constituição. Constituição 65. Só uma vez eu ganhar carta. Desvantagem. Eu jogo com vantagem. Eu jogo normal. Eu joguei... Você jogou um dado só? Eu joguei dois. Então. Eu tirei um 19 e um 20. Passei nos dois. É, isso dá 65? Dá mais. Eu falei. O que eu tomo? A gente é, vão ser 8D8 mais 14 de eletricidade e 5D8 radiante. Tá. Quer D8? Eu preciso. 4 tá bom, mais 3. 2, 3. Então o primeiro é a eletricidade. Isso eu nem tomo, não tô preocupado com isso. 9 mais 6, 15. Como que a gente matou a gente bateu na Alexa sem matar a mãe do Murray? A gente removeu o link delas. A gente usou, fez uma combinação de magia e tirou. Se eu não me engano, não foi? Eu não lembro. Se não me engano, foi uma combinação de magia que a gente tirou. Tá dando 44 na eletricidade. O arco-íris não deixa sem minha magia? Como que eu vou rolar? Eu esqueci. Não, eu acho que eles têm resistência ao dano, né? Resistência, pode crer. Tá. É que você faz com deu 44 de eletricidade. Tá. E agora eu vou jogar o radiante. Metade se passou, né? Aham. Uhum. Ah, né? E é empurrado, passou. Se falhar. 6 metros. E empurrar. 3, 8, 9. Quanto de eletricidade? Não esqueci. 44. E 14 de radiante. Vamos lá, amor, a gente toma ou vai pra elas? A gente toma. Isso foi com a minha ação bônus. Com a minha ação normal eu vou olhar pra ela usando Legend of Lore. Isso. Vai saber toda a minha vida? Ok. Eu quero ver a vida do bicho, né? Descreve esse poder. Qual? Esse que você usou nelas. Como é que é? Isso é uma rajada? É uma explosão? O que que é? É uma... Eu volto uma energia de... Uma bola de aura assim ao redor minha, uhum. E ela meio que explode quando eu bato no chão. Eu vou super saiyajin. Ok. Mais ou menos. Tá? Essa onda de energia se expande, atinge as duas, né? E vocês sofrem o dano. Ela fica olhando lá e cruza os braços sorrindo. Isso, muito bem. Venha para as asas, você está no caminho certo. Traia suas amigas. E aí quando ela fala isso, eu olho pra ela e começo a usar a habilidade com desvendar segredos. Desvendar segredos? Como funciona isso? Eu uso um Legend of Lore nela. Magia. Só que não é como magia, é como um poder. É como um poder. Tá, mas... Que aí eu não preciso de nome, não preciso de nada. Sim. O que eu tenho que revelar? Tudo. Os segredos dela. É, Legend of Lore. Segredos? Legend of Lore. É Legend of Lore. Pega a magiazinha aí. Como é que é? Traduzida, Brad? Nossa, não sei, mas é de quinto nível. Legend of Lore? A história da pessoa. A lenda de história, alguma coisa assim, muito legal. Seria a história das lendas, né, mano? Uhum. Que a pessoa teria que ser famosa. Acho que é como conhecimento lendário que tá aqui. É, conhecimento lendário. No meio, descreva uma pessoa, local, objeto. A magia traz à sua mente um breve resumo do conhecimento significativo sobre a coisa que você nomeou. O conhecimento deve consistir em... consistir em contos atuais, histórias esquecidas ou até mesmo conhecimento secreto que nunca foi amplamente divulgado. Se a coisa que você nomeou não for de importância lendária, você não recebe qualquer informação sobre ela. Quanto mais informação você possuir sobre a coisa, mais precisa e detalhada será a informação que você receberá. A informação que você aprende é precisa, mas pode ser redigida em linguagem figurada. Por exemplo, se você possuir um misterioso machado mágico na mão, a magia pode proporcionar essa informação. Ai do malfeitor cuja mão toca o machado. Até mesmo seu cabo corta, blá blá blá blá blá. A única restrição que o meu poder tirou, né? Porque agora a pessoa é nome, não precisa, né? Ser lendária. Ah, não precisa ser lendária? Só de eu olhar a pessoa eu consigo usar nela. É o bagulho de Deus dele. Sim, que já deu um é um Deus. Você não precisa nem nomear e nem ser lendária. Não. Que beleza. Mas eu preciso ver ela. Sim. Então eu sei a história dela, é isso? É, você vai saber informações sobre segredos ela. Segredos dela. Segredos. Segredos? É. Que tipo de segredos? Estatísticas de jogo? Não. Ou se ela traiu o Bentinho? Você sabe, que, por exemplo, o que ela fez na vida dela? Ela, tudo bem, era um seguidor de Zaz, ela era tipo, almejava, sei lá, o sacerdote, traiu não sei quem. Mas ao mesmo tempo, eu consigo ter um deslumbre de ela usando os poderes dela, porque são segredos. Tá, você não tem acesso a estatísticas de jogo. Isso. Mas eu sei as ações, dá, dá pra saber, ó, normalmente ela se vincula com as pessoas aí através do sangue da traição. É. Ok. Ter cortado o Griel. Essa criatura, ela é uma criatura mágica. Criada magicamente por Zaz. Na verdade, outra pessoa devia ter o que você vê? Griel. Eu não. Incontáveis séculos atrás, Zaz criando essa criatura, dando a ela poderes para que ela consiga copiar qualquer pessoa que entrar dentro da masmorra e ela escolher a pessoa que ela considerar a mais difícil de ser derrotada. Ou a pessoa que tem os maiores ataques, ou a pessoa que possui as maiores defesas. Ela escolhe? Ela escolhe. Ah, que vaca! Ela escolhe. Você queria nossa ficha. Mas eu não entrei na masmorra. Filha da puta! Mas eu também não entrei na masmorra, não podia escolher meu. Ela escolhe a pessoa que ela quiser pra servir de desafio. Zaz deu esse poder pra ela. Você percebe, você sente que quando vocês entraram na masmorra, ela analisou cada um de vocês. Ah, foi desde o começo. E aí ela escolheu pra copiar a Ciel. Que tinha 2000 cacetada pontos de vida. Isso você nota ela escolhendo a Ciel. Porém, antes de vocês entrarem na masmorra, vocês vê Zaz retornando a esse local. Zaz chegando com o olho na mão e entregando pra ela: tome, isso será útil e te tornará mais poderosa. E coloca o olho na testa dela. Por isso que ela tem seus poderes. Copia a Toph também. E aí ela copia a Toph também. Ela é uma versão aprimorada da versão básica da libertação de Valkyria, que copiaria um de vocês. Ela tá copiando as duas. Mas no caso, quem tá vindo aqui, que tem o meu olho, é o Zaz do nosso universo, então. Sim. Sim. E não, o Zaz que tá com nada. Filha da puta. E essa masmorra, todo esse plano, tá infectado. Por conta de Arton, tá todo contaminado pelo nada. Mesmo sendo de outro universo. Como sendo de outro universo? Porque a gente tá no outro cenário, né? Sim, vocês estão no invertido. Então, e aqui quem tá vindo é os Asas que a gente conhece. Sim. Mesmo. Inclusive, esse é o primeiro guardião que foi criado pra ficar aqui. É. O resto foram todas pessoas escolhidas que vieram de outra história. Exato. Fila da puta, velho. Meu olho. Exato. Sua vaca. Você tá falando isso com a gente? Tô. Meu olho. Você tem que me devolver, meu. Sua você vê, Celerinho. Depois que vocês entram na masmorra, né? Depois que ela entrega o olho, né? Ela abrindo o olho. E através do olho, ela começa a ver cenas de vocês. Pelo olho da Toph, ela consegue bisbilhotar todas as ações de vocês. Tudo que vocês fazem. Acho que não, porque eu era cego. Desde o momento em que vocês entraram no plano das sombras até agora. Faz ela tempo, hein? Tem todo esse conhecimento, ela tá acompanhando vocês desde então. Que vaca. Quando vocês entram na masmorra, ela sorri, analisa e vê a Ciel. E ela pensa em se transformar na Ciel. Mas aí ela vê a Toph e sente a ligação entre as duas. Então ela se transforma na Toph. Esteticamente, mas ao mesmo tempo ela tem o poder das duas. O melhor de cada uma. Mas não afetou ela. Não afetou ela, ela fica rindo e você nota que as duas é que são feridas. Eu olho assim e falo assim, ó, a gente vai morrer! Aquela piranha tá com o meu olho, eu quero meu olho de volta. Não, você vem pegar. Você deu, já não é mais seu. Vem pegar. Calma. Vou ir pegar meu olho. Vem pegar. Segura a emoção aí. Fiz muitas maldades enquanto eu testava os poderes. Eu tô vendo. Eu olho pra cima assim. E aí você vai vendo, Celerinho, também, que ela traiu pra câmara ali diversos outros seguidores de Zaz. Pra testar os poderes quando vocês entraram ali. Ela traiu os outros seguidores e testou os poderes neles. E sublimou, desintegrou vários deles ali dentro. Quando o sopro do dragão e a destruição total foram roubadas do dragão, você vê ela sorrindo por estar com poderes novos. O upgrade dela é atual, né? E atraindo novos seguidores pra testar esses poderes neles também. Ela baixa em tempo real. Ela vai traindo um a um os seguidores de Zaz que estão aí. Até deixar a masmorra praticamente deserta. Por isso que a gente não achou mais nada. Tá. Ela ganhou poderes quando você ganhou. Será que se eu tirar da Toph ela perde? Então. Era pra ela ter perdido vida quando vocês perderam também. Porque se for uma cópia atual. Não, mas não perdeu. É uma cópia. Ela pega só o melhor nosso. Ela não pega o pior. Não tem desvantagem. Tipo assim, nada. Não entendi a pergunta do Celerinho. Porque quando a Ciel ganhou o poder, ela também ganhou. Aham. Uhum. Ah, então teria que ter perdido vida quando se ele perdeu, se ela fosse sempre se atualizando. Não. Mas teoricamente ela copia a gente quando a gente entra na sala ou não? Quando a gente entra na masmorra. Vocês entraram na masmorra, ela já copiou. E você percebe, Celerin, que Zaz fala pra ela: quando os libertadores entrarem aqui, escolha o melhor deles. Você se transformará na melhor versão deles. Enquanto eles estarão feridos, debilitados por todos os outros guardiões que estão aqui dentro, você estará completamente intacta, diferente deles. Eles terão ferimentos. Você estará na melhor condição daquele que você escolher para copiar. Eles terão cansaço. Você estará completamente descansado, como se tivesse acordado. E se eles possuírem poderes que sejam capazes de fortalecer você antes do combate contra eles, você os usará assim que eles entrarem aqui. Estará preparada para tudo. Quais são as preparações que normalmente vocês fazem antes de entrarem no combate? Eu nenhuma. Ela tem todas. Eu nenhuma. Você não tem uma magia que você faz todo amanhecer? Todo amanhecer. Ela todo amanhecer, faz. Sim. Ela tem esse poder também. Ok. Ela acabou de fazer isso. Uhum. Vamos fazer alguma ação? Que é a vez de vocês. Ah, é a vez nossa? É, eu só fui eu agir. Nós, né? É. Você está rindo. Eu já fiz ação e ação bônus. A gente tá tipo na porta aqui assim, né? E ela tá lá no fundo. Isso. Se espalhem. Porque cada um vai okay. Fora da visão. Gastei minha ação bônus. Que ação que vocês têm com ação bônus? Cara, eu tenho bater, eu tenho a maioria magias. Das magias dá pra trocar, porque eu sou feiticeiro. Não quero magia. Ah, você não quer mais? Então quero, nenhuma. Eu posso bater. Quero coisa boa. Eu tenho passo você das... pode bater de longe? Sim. Eu tenho passo das brumas. Não, pera aí. Que distância que vai estar? Qual é a distância que seu soco chega? 12 metros. 12 metros? Ah. 12 metros. Só deixa eu confirmar pra você, mas eu acho que é 3 metros pra cada nível de monge. Deixa eu ver aqui. É que eu acho que bônus action eu tenho só magia, mano. Então não vou gastar minha ação bônus, não. 1,5 metro por nível de monge. Vixi. É, dá mais de 30 metros. Então eu vou gastar em ação bônus, sim, vou dar um soco em uma de vocês. Dá mais de 30 metros, consigo acertar. Save Constituição. Vou dar um soco em uma de vocês. Escolhe quem? Vou dar um soco no Celerim. Ah, coitado, meu. Socão. Rola o dado aí pra mim. Se liga no haxixe. Pega com vantagem ou sem vantagem? Melhor. É com vantagem porque se ela usou a magia nela... Sim. Se liga no haxixe, vai lá. Tira um 20 de 15. Não, 15 mais 45, 60. Acertou? Não, pera, mais 65, Gui, perdão. 65? 65. Ah, como é que acertou? Acertou. Não, você tem mais 10 de CA, lembra? Ah, tem mais 10? A gente tem por causa do cajado da torre. Então, é. Como reação, eu vou usar escudo. E esse você não tem. É um item. É um item. Cadê o cajado? Vocês estão me roubando. Tá aqui. É mais 10 de CA? É mais 10. Tá, então. É o mesmo bônus do... Ok. Beleza. Então eu vou... É o que eu tô falando, tem mais 10 como de CA. Como reação, eu vou usar escudo mágico. Pera, calma. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra acertar ele? Eu ainda tenho uma reação. Então, na verdade, a ação bônus você consegue dar três golpes ainda. Três golpes? Mas você usa ataque na ação bônus quando a sua ação foi um ataque ou independente disso? Independente. Okay. No caso, pelo monge místico. Eu consigo bater ainda. E eu jogo com vantagem? Se você quiser... Tem. É porque tem personagem segundo que... Segundo ataque. Você só pode dar um ataque com ação bônus se a sua ação foi outro ataque. Outro 15 e um 3. No caso, então, mesmo usado os dois. Exato. É espelho mesmo, né? Terceiro e último ataque. Olha, 2-2. É crítico. Crítico. Pra mim é crítico. É 19. Não, depende. A minha ação não, é 20. É crítico se eu acertar, né? 19 e 20 o meu. 19. Então, são 2-19. 19. Quanto você tem de bônus? Mais 45. 19 mais 45 dá 64. 64. Continua errando, isso dá 67, MSA. 67. Do escudo, né? Tem alguma coisa que pode fazer pra acertar? Nesse caso, não. Posso gastar ponto de ki e fazer alguma coisa? Sim. Pode rerolar, você né? Você pode rerolar. Rerolar? Rerolar, rerolar. Menor que 19, só 20. Ok. É, tem alguma coisa que eu posso fazer pra acertar? Tem. Tem. O quê? Você pode gastar a sua habilidade e adicionar 2d4 no teste. Vou gastar minha habilidade e adicionar 2d4. Uma então. Vez por dia, tá? Uma vez por dia só? Só. Que cheiro, eu também acho uma bosta uma vez por dia, mas... Oi! Vou, já tô indo. Estamos finalizando aqui já. Ok, tirei 3 nos 2d4. Deu certinho, 67. Deu certinho? Pish, atordoante. Tá atordoante. Save de constituição? Save de constituição. Dificuldade 55. Não dá pra você usar nada aqui, não. Ó, uma jogada de ataque. Ah, não, fazer não, pode ter isso aqui, ó. Eu não sei. Rerola seu ataque aí. É, vamos usar essas cartinhas do Ariel aqui. Um 18, que é... virou um 2. Não, 18 não, não, é 18. 18 é 18. 18 é 18? E tá errando por 1. Ah. Tá 66. Tô errando por 1? É. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Sério. Ele, ela tem a Tessaiga, ou não? Tem a Tessaiga. Tem ou não tem? Tem. Tem então itens. Você ganha bônus. Ah, é verdade, então. Eu ganho bônus no ataque porque eu tenho uma cópia de todos os seus itens. Ganha, da Tessaiga, você ganha. Você ganha mais 10 ou mais meu nível pra dano. Então acertei você, não, pra dano ou pra acerto? Você ganha mais 10 ou mais 34 no nível, pra acerto ou pra dano. Ah, ou pra dano. Então tô pondo você no acerto. Você mais 10 pro ataque, você tem depois mais meu nível de acerto ou dano também. Tô pondo no acerto. Tá bom. Acertei. Agora, atordoante. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra melhorar esse dificuldade? Acho que não, porque já gastou não. Tudo, né? Ação, reação, ação bônus. Ah, não sei. Tem itens mágicos ainda. Não, pra ter isso não ajuda nada. Você até cega pra dar um ataque? Pode. Vocês vão rolar o seu ataque da Tessaiga e a gente encerra. Vocês vão fazer ações? Vamos fazer pelo menos um turno, né? Tem tudo mais pra fazer ação, mas... Já preparei minha ação, já. Eu não sei o que eu faço. Tirei um, dá uma carta. Tirei um 20, dá outra carta. E o outro eu errei. Eu vou fazer invulnerabilidade. Uma falha e uma de sucesso. Anulei. Cadê? O primeiro atordoante. Ah, tá. Então, pra você passar no save and throw, você já passa. Seguro. Então você acertou um e errou um, é isso, amor? Não, isso. Acertou dois, mas o ataque não, da Toph acertou e tem que ir atordoante. Você tá cancelando atordoante. O primeiro. Aí tem mais dois. Aí tem dois ataques da Tessaiga aqui. Um dos ataques que acertou foi um crítico. É isso. Isso que falou. Um 20. Aí no caso, na sua ação, Jess, se você quiser, você pode colocar qualquer magia na Tessaiga. Não, a ação acho que ele já usou. Não, já não, usou. Tô falando na ação dele. Tô explicando. Eu posso imbuir tanto a Tessaiga quanto o meu próprio certo. Punho e colocar qualquer magia. Ok. Bom, meu último ataque, o efeito do qual tentou resistir. Oi! Eu já tô indo, mas a gente tá finalizando aqui. Foi extenuante. Ah não, eu achei que era isso, porque o Mirtão já veio falar. Ó, oh, tá ácida, hein? Vou fazer uma salvaguarda de constituição CD25. Passou. Se eu falhar, eu vou receber dois níveis de exaustão até um máximo de 4. Passou. Uhum. Você passa tranquilo, seu 25. Também você não fica exausto. Tá, qual que foi o poder que você usou lá pra acertar a hit? Eu consigo inverter as minhas jogadas? Fala a verdade, você faz um campo e coloca o que você quiser. Ok. É o campo do bloco. Vou, mas aí você tem gastação. Não dá pra eu fazer. Porque... Não tem poder heróico? Não. Não tem, senão eu faria. Eu tenho. Dá pra fazer como reação? Não. Já fez também. Então não, então eu vou rolar. Salvaguarda 25. Quanto que nós temos de salvaguarda de construção? Eu tenho mais 32. Mais 32? Eu tenho... Então eu tenho mais 32. Eu tenho 32 só de ficha. Ok, então eu já passei. Não preciso nem rolar o dado. Fora os bônus de itens. Não peguei carta. Então... Ok, tenho só reações agora. Que ótimo. Então vocês podem ir à vontade. Quanto que deu o dano da Tessaiga? Quanto que deu o dano da Tessaiga? Quanto que deu o dano do soco que não foi atordoante? O soco você dá 3d12 mais 10. 3d12 mais 10? E o da Tessaiga é 3d10 mais, 3d8 mais 20. É e aí você pode adicionar no mais 34. Não, né? Foi no acerto, 34. Não, ele tem mais 10 no ataque. Sim. Pra acertar, depois ele pode escolher no dano mais 34. Como é que eu tô no acerto? Então, mas ele acertou tudo? Eu tenho meu nível pra usar. Ou 1, ah, eu escolho quanto que eu quero? Meu nível, ou é 1 ou é 34. 1, ó. coloquei justamente assim, 1 ou 34, você vai escolher um. Tá, tava faltando um pra acertar o Selenin? Não sei. Mas foi no ataque normal, não na Tessaiga. É, foi no ataque. Ah, isso é só pra Tessaiga? Isso. É, isso aqui é só pra Tessaiga. Ok, então... Como vai ter bônus, dano extra? Na Tessaiga, né? Mais 10, né? Sim. 19, 29 com 3, 32. 16. Dano da Tessaiga. E agora os D8, mais 10, né? O dano é mágico, viu? Ah, sim. Estou falando 16. 12, 20, mais 10, 30. Mais 30, então 31. Ah, tá bom esse dano aí. Não, mais 34. Mais 34? É, você escolhe um 34. Quanto você gastou pra poder acertar no dano? Foi crítico. Ah, foi crítico? Dá mais 34. Vezes 3. O crítico é vezes 3, da Tessaiga. Mas eu fixo num... Não, não multiplica, só o dado. Não, tudo bem, o dado mais 34. Então, o dado foi 30, então 90 mais 34, 124. Então, 62. Eu vou fazer uma ação, então. Mais 15. Não, mais 16. Eu vou usar uma runa, amor. 128. É que eu quero fazer duas coisas. Eu quero fazer, primeiro, eu quero analisar essa ligação, que ela, essa habilidade de cópia que ela tem, né? Pra ver se ela tem alguma ligação com a gente, uhum. Né? Se ela vincula alguma coisa, pra entender e tentar reverter quando isso. Quando eu compreendi, sim. É. E eu quero usar uma runa na gente. Uhum. Vou fazer essa, vou fazer isso. Vou fazer primeiro a runa, né? Não, vou fazer primeiro a análise, vai. Porque depende do que eu descobrir, não vai adiantar o que eu quero fazer. Analisando. Analisando essa cabeleira de tarefa. Ela me leva nessa piscada que roubou meu zóio. Mentira, não roubou meu zóio. Você deu seu olho, você não pode reclamar. Pronto, que bem. Você deu de livre e espontânea vontade. Livre e espontânea pressão. Amor, eu tenho um 47 de runa da compreensão. Vou tentar entender esse poder aí. Pra ver se eu consigo ver alguma brecha ou como que é feito, ou como desfazer. Se tem como, né? É isso que eu quero. Certo. Você consegue entender como que foi criado? Isso. Né? Ele não tem ligação com a pessoa alvo. Ele simplesmente copia pela presença da pessoa dentro da masmorra de Zaz, uma bênção de Zaz, para que ele consiga fazer isso. Ok. E você percebe como que ele foi aprimorado. Uhum. Através do olho da Toph. E das runas que o Nada forneceu. Uhum. E do uso das runas que estavam registradas no olho da Toph. Mas ele não tem qualquer ligação com vocês. Mas eu falo porque ele passa o dano pra gente. Sim. É esse tipo de ligação. É, então, é esse tipo de ligação que eu quero cortar. Ele copiar não tem problema. Né? Isso a gente se vira. Certo. Né? Porque aí é espancações uhum. E mata tudo. Esse tipo de ligação é algo similar ao que o Theon fez com as correntes lá atrás. Uhum. Tá? Só que ele foi aprimorado pelos As. Pelo nada, através do uso das runas. Uhum. Ok. Você precisaria usar as runas pra conseguir desatar esse nó. Pra conseguir desatar esse nó. Num nível assim, muito alto. Não é problema. Não, eu vou... Eu vou fazer então, amor. Eu vou usar Prime. E eu vou fazer um escudo na gente. Uhum. Ok? Ok. Tem fogo. Eu vou criar um escudo de Prime na gente, amor, pra não retirar habilidades nossas. Pra o quê? Pra não dar pra tirar habilidades nossas. Como assim? Pra você não conseguir furtar habilidades nossas, já que você tem nossos itens. Ah, você tem medo que eu te roube? Eu tenho medo que você roube qualquer um de nós. Então, na verdade, não tem... a gente não tem um problema, porque ela sabe fazer tudo que a gente tem, o problema é os outros. Né? Exato. Não, mas se ela roubar, você não consegue mais fazer, meu lindo. É verdade. É. Entendeu? Qual a melhor? Você vai só me dar um socão, você. Sua vagabunda. Então, vamos lá, eu vou rerolar esses três dados, porque... tá acabando a sessão, né? E eu quero um... Isso não é teste do quê? Runa, eu tô fazendo um Prime. Ah, tá. Não, porque dependendo do teste, é, você consegue usar minha habilidade. Dependendo da dificuldade do... pra eu superar esse escudo. Eu digo porque dependendo do teste, você consegue usar minha habilidade pra rerolar um teste. Seja de iniciativa ou seja de save. Só que você é obrigado a ficar com o segundo resultado. Sim, ah, então. Entendeu? Mas daí é perícia. É perícia, teoricamente, né? Eu 15. É uma melhorada, né? Tá muito... 46. É. Não é o que eu queria, mas vamos deixar por isso mesmo hoje. Quanto? 46. 46. Está anotado a dificuldade aqui. É, pra você conseguir transpor, né? E aí depois a gente vai fazer esse teste. Se você tentar roubar, né? É tipo um santuário. É. Tipo um santuário, muito bom. Eu vou fazer tipo uma proteção extra pra você tentar roubar alguém e a gente tem uma proteção, porque senão a gente perde poder. E aí é um problema pra maioria de nós. Já pensou roubar a Lotus da Morte da Toff? Mas se a gente matar o cara, né? E daí? São dois problemas a menos. Que cuzão. Todo mundo se espalhou? Todo mundo se espalhou. Sim. Beleza. Eu tô aqui. Não, tudo bem. Sim. Não, eu passo pra eles pra... que tipo que a ligação é tipo a ligação que a gente teve com o Theo. Uhum. Né, essa do é com drama. Vocês, né? Por quê? É, são vocês duas que estão ligadas. É, não, sim. Eu já falo pra todo mundo, né? Que eu não lembro sim. Como é que a gente desfez a do Theo. E foi aprimorado com as runas. Então a gente vai ter que usar as runas pra tirar isso aí. Eu falo pro pessoal se afastar só pra gente sair da visão delas. Uhum. Pra ver o que eu... Pra elas não verem o que eu vou fazer. Mas provavelmente vai saber. Mas enfim, eu vou gastar uma ponteira pra poder fazer invulnerabilidade do nada na gente, tá? Ok. Deixa a gente imune a qualquer tipo de dano. Porém, se for um dano entrópico, né? A gente reduz pela metade, isso, tá? Isso, tem resistência. Tem resistência. Melhor, né? É. Não tomar dano. Ah, não. E tá. Se for, né? A gente tem 10 minutos, tá? Tá bom. 100 turnos. 100 turnos. Se a gente não matar em 100 turnos, foge. Uhum. Ok, beleza. Esgotou as ações? Sim. Vamos encerrar então? Sim. Maravilha. Então a gente para por aqui. Senão a mãe começa na próxima sessão. Vai xingar muito. Vai expulsar a gente. Aí, já estão ligando o carro pra ir embora sem mim. E começa na próxima sessão. Ainda. Eu achei que o Jeff ia junto com vocês, né? Normalmente não. É. Ainda mais porque o pessoal vai ficar até tarde e o Jeff.